Atenção, ouvintes, para o toque de 5 segundos. Vocês estão vendo? Jamais se apaixone, amigo. Eu não tenho medo de morrer. Eu só tenho medo de borderline. Tá dominado. Exatamente. Amigo, seta não tem vez. Está entrando no ar o podcast mais heterossexual do Brasil, liderado por ele, que é desejado pelas mulheres, invejado pelos homens, amado pelas crianças, é amigo dos animais. Sim, eu mesmo, isso que não diz, fala pra mim. Disponível no porno, quer dizer, no YouTube, no iTunes e no Spotify. Esse que é o podcast da família brasileira, o podcast da verdade. Está entrando no ar o Gatu Cast. Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Está entrando no ar mais uma edição do GadoCast. E dessa vez, não estou sozinho. Estou com o meu amigo Beta Pobre. Beta Pobre, você está aí ainda? Estamos aqui para trazer alegria, felicidade, Red Pill, Black Pill, Purple Pill, a pill que você quiser. Então, amigos, antes de mais nada, tenho que falar, esse podcast complementa um podcast que fizemos há uma semana atrás, chamado... Qual foi o nome que eu dei para podcast mesmo? Mercado Sexual da Favela, amigos. Foi muito criticado. Eu fui vítima de muitas críticas. Acusaram o GadoCast de racismo, de classismo. São críticas válidas, ô Beta Pobre? Isso aí é crítica de quem não quer aceitar a verdade, né? A verdade tá ali, na cara deles. Na verdade, ele convive com a verdade, matracando eles, dando um soco na barriga dele, mas eles querem viver no copo, na mentira, a vida toda. Não, é porque eles têm que falar, sabe o que? É politicamente correto. Politicamente correto. Ou seja, tem que falar que a favela é maravilhosa, que as mulheres da favela são as mais bonitas do Brasil, que é, tem que respeitar a comunidade, que é, o bandido é... Como é que fala? O bandido é Robin Hood, né? Que é, como é que fala? O Brasil se defende bandido, né? Fala que, não, na ausência do Estado, é o bandido que protege a região, entendeu? Essa ideologia esquerdista. O que você acha desse tipo de mentalidade, ô Beta Pop? Você que vive aí. Isso aí é mentalidade de menina de classe média alta, rapaz, de malhação, de novela da Globo, rapaz. O pobre, você acha que o pobre é defendido por alguém? Já não é defendido pelo Estado. Você acha que o bandido tá ligando pra... Que ilusão da zorra, rapaz. Exatamente. E muita gente fala que não. É, o Beta Pobre, que não, eu tenho orgulho de ser da comunidade. Eu sou 100% favela. E o que você acha desse tipo de... É coping? É orgulho de que, vamos lá, que miséria você tem pra ter orgulho? Não tem saneamento básico direito. Corta a luz, demora pra consertar. Tiroteio, polícia esculachando todo mundo. Música de baixo calão. Sou filho de 3 anos, tem que ouvir, eu vou meter no ânus da menina. Tem orgulho de quê? Tem orgulho de quê, porra? Exatamente, né? Isso quando, se não é o funk, é a igreja lá pentecostal gritando no teu ouvido, né? É, tem uma igreja que o cara não pode fazer o condomínio ali fechado, não. É o Senhor vai me libertar desse mal! Exatamente. É por isso que na igreja, na favela todo mundo é crente, porque todo mundo domingo de manhã tá escutando as pregações, né? Os caras colocam o som no máximo. E tem um copo aqui que eu tenho que trazer, porque eu tenho que trazer a verdade da favela. As meninas, já é o dia de sábado, que a gente começa assim. Ela vem, dia de sábado, bota aquele pagodão, eu vou sentar, vou rebolar, eu vou quicar no não sei o quê, e aí bate umas 2 horas da tarde, bate no coração dela assim, pô, tô muito nervosa, aí bate o sentimento do evangelismo dentro dela, ela vem. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Exatamente. O senhor tá fazendo a obra, tá operando a obra no coração das meninas da favela, é assim o... É 3 músicas evangélicas, depois ela volta pra sentar de novo. Vou sentar, vou cair no pau, e aí é felicidade pra ela, velho. Quer dizer que é uma religiosidade híbrida, né? Elas acham que tá se livrando porque tá botando a música, tá intercalando, entendeu? Putaria, aí música do senhor, putaria de novo. Dá não. Ou seja, a mulher vai pro sábado pra sacanagem, domingo de manhã tá na igreja. Como se nada tivesse acontecido. É assim que tá acontecendo. É, e não dá nada. Agora, vá o Beta que tá na igreja fazer alguma coisa e vá no Facebook, lá no Instagram postar foto. Aí o pastor já lhe chama, o que você tá fazendo, irmão? Não sei o que. Agora as meninas, né? Ninguém fala nada. Ninguém mais foi agora com essa onda tal de... Agora tem um negócio chamado feminismo, o Beta Pobre. Se o cara falar alguma coisa, é machismo, é misoginia, é ódio às mulheres. Elas ficam indignadas. Você acha que elas aceitam críticas? Que triste que ela não aceita se você falar lá na foto dela que não achou tão bonita. A mulher já lhe bloqueia, lhe xinga, diz que você é virgem, corno, tudo de ruim. Então, amigos, quer dizer que esse processo aí, elas passam por uma sessão de purificação aos domingos, né? Pra voltar pra sacanagem pior da semana. Basicamente é isso. É isso, e o sábado já começa no sábado, que ela vem com a música de putaria, aí volta a música evangélica assim, volta pra putaria e já sai pro pagodão. Aí acorda no domingo, assim, 7 horas da noite, vai na igreja, fecha os olhos, chora, aceita Jesus 500 vezes. e nunca fica na igreja. Primeiro ela se batiza lá nas águas, depois não. Ela vai lá, volta pra ser batizada pelos alfas, né, pelos chedzinhos. Só que é um outro tipo de batismo. São outros tipos de águas que são derramadas nelas, né? É, ela diz, não, eu vou aceitar Jesus, eu vou mudar de vida. É um final de semana de distância já, no outro... Exatamente, amigos. Tá dominado o Beta Pobre. O cara simplesmente agora não tem mais jeito. Porque antigamente, o Knut ainda tinha aquele negócio de pra você namorar a menina, tinha que ir na porta, pedir aos pais. Hoje os pais não têm controle não, a menina bota uma zorra de um short enfiado no rabo, filho. E sai aí fazendo e fica... Já viu esse short agora que fica um pedaço da bunda lá de fora? Não, aí bota... tem um que o bolso sai, depois, a bolsa é maior do que o short, já viu esse? É, tá um absurdo, que fica um cordãozinho do lado aqui mostrando a perna, sim, tá... Sim, elas aí fazem na maldade, elas vêm... Amigos, na favela as meninas passam com requintes de crueldade, amigos. O Beta, que é um homem de Deus, tem que tomar cuidado redobrado, né? É difícil, vamos falar a realidade. Pra ser um homem de Deus na favela é mais difícil, é mais difícil. Extremamente complicado, porque ó, eu vou falar por mim, quando o cara vai pra igreja, ele tem que se restringir de algum tipo de comportamento. A mulher passa ali de short curto, você se destrói todo, não vou olhar essa zurra não. E aí o pessoal da família começa a lhe perseguir, porque não, você não tá na igreja, você vira um ser que não pode fazer nada, entendeu? Aí é mais difícil ainda pro Beta, porque ninguém é da igreja, só ele, aí ele se lasca duas vezes. Exatamente, quer dizer que é uma Matrix, dentro de uma Matrix, dentro de uma Matrix. É três vezes a Matrix. Exatamente. E pra se libertar de uma já tá difícil, mas gente, se libertar das seis. Aí fica extremamente complicado. Aí eles nego vem com a Beta. Beta tem que fazer no FEP. Como é que o Beta faz no FEP? O cara sai aqui, rapaz. A menina com o short enfiado no coisa ainda passa dando risada. Você, ela vê que você tá olhando, dá aquela risadinha assim. Você não vai nunca comer, meu filho. Sai dando risada assim ela e mexendo. Ela na maldade. Ela gosta de mexer com os Betas. Elas fazem pelo fator, assim, de crueldade mesmo. Elas são más, meu, perversas, né? As meninas aqui, Knut, são perversas. Knut, tem menina de 17 anos acabando com casamento de 20, Knut. O cara com casa, com carro, com esposa. A menina dá uma sentada, um chá de calcinha no cara, o cara larga a esposa, começa a sustentar a mulher. Daqui a pouco a mulher larga ele fica sem casa, porque a mulher fica com a casa. Sem o carro direito, porque a mulher vai... Além de ficar com a casa, ela vai na justiça pra querer o dinheiro, ele vende o carro pra pegar metade do dinheiro... E fudido porque a mulher vai dar pra ele e quando achar um alfa melhorzinho, um menino melhorzinho, de melhor dinheiro, vai mandar ele pra puta que pariu. Acabou a vida. Então, quer dizer que na favela tem esse subtipo de mulher aí que o tesão dela é mexer com homem casado. É real isso aí. Isso, a maldade é tomar o homem da outra. Que noite. O Betinha que tá lá sozinho esperando uma mulher, ela não quer. Ela rejeita, ela não quer nada com esse cara. Agora, o outro cara que lá tá casado, com filho, lá pagando as contas lá da mulher, é essa que ela quer, é esse que ela quer. É, ela quer ver a discórdia, ela quer destruir ali pra dizer, fui eu que botei ele pra largar a esposa e agora ele tá na minha mão. Ainda e os caras... E os caras mobília a casa dessas mulheres, Knut. Compra rack, sofá, celular de diferenciado, Motorola é de lei. E o cara já chega comprando. É Samsung, iTunes. É por isso que essas mulheres de favela têm tudo... como é que é o nome? iTunes? iPhone? É aquele celular novo, qual é o nome? É, iPhone, Xiaomi, né? Xiaomi, o cara compra pela internet. Xiaomi, Redmi, qual é o nome dos outros aí? Tem um celular novo aí que agora as mulheres da favela estão usando. Tal de Red Dragon aí, um processador de 8 núcleos. Gamer, ela não quer nem saber. O negócio dela é ter um status, postar foto no Instagram. Outro dia eu tava no trem, o amigo. Eu tava vendo lá uma favelada jogando aquele Fortnite no celular. Fortnite não pega no meu celular. Como que pega no dela? Que processador impotente é esse aí? O processador, não se duvidar, é melhor que o meu PC aqui. Roda dele. Roda eu rodar você no celular dela. Então, amigos, a situação está periclitante, amigos. Vocês, amigos, que criticaram o GadoCast, vocês que vieram no privado, falar, ô Knute, você está tocando um problema muito delicado, não fale da questão da favela, isso aí é um vespeiro, né? Não, amigo, nós temos que falar a verdade, até porque, o Beta Pobre, a maioria dos nossos ouvintes moram em comunidades, a maioria dos nossos ouvintes, o ouvinte raiz do GadoCast, é aquele ouvinte que está escutando o GadoCast no 3G, num barraco, com um fone que só pega de um lado, e é mais de um que já contou isso pra mim. Então eu não posso falar que o podcast é direcionado para empresários, para modelos, quando na verdade 90% do nosso público é desempregado e mora na favela. E é feio também, óbvio. Gráfico de Play 1, 3D de Super Nintendo. Não venha com essa de, ah não, você é, eu sou bonitinho. Rapaz, não existe bonitinho. Ou é bonito, ou é alfa, ou é beta, velho. Não quer dizer, eu sou bonitinho, não, que não sei o que. Rapaz, pare de copy, velho. Pare de copy. Se você fosse bonito, você era modelo, rapaz. Você não precisava nem fazer nada, você vivia de ser bonito. Então, olha só, amigos, aqui no GadoCast é o podcast da verdade, amigos. Aqui nós falamos sobre aquilo que acontece nas ruas do Brasil, que a mídia não mostra. A mídia tá mostrando o que acontece na favela? A mídia fica gourmetizando, os adolescentes agora ficam assistindo aquela porcaria, a pior merda que tem é aquela malhação, rapaz. Eles ficam se iludindo porque tem um menino pobrezinho e tem aquelas meninas LCR... RCR ali, branquinha, de óculosinho. Eles acham que eles vão pegar aquelas meninas ali. Nunca na sua vida a menina não olha nem na sua cara. Se você falar com ela, ela já bota o olhar de nojo, assim, e deixa você falando sozinho. Pelo amor de Deus, quer dizer que eles vendem falsas ilusões, é isso? Falsas ilusões para os betas favelados. Falsas ilusões, o cara namorando com a menina que estou no colégio particular ali no público. Não, eu gosto dele. Para com isso, amigo, para com isso. Você não tem dinheiro nem para pagar um milkshake para aquela menina. Um milkshake é 12, 15 reais, você não tem. Você vai comprar para ela e vai ficar sem tomar. Mas assim, vamos fazer, a gente abriu uma exceção. O Poeta Pobre, existe exceção. Se o cara for Zé Doguinha, ele consegue pegar uma LCR, sim. Aí é diferenciado, mas lá ele não mostra o Zé Droguinha. E eu acho engraçado que ninguém estuda e todo mundo passa em vestibular, não sei o que. O Zé Droguinha é diferenciado, pô. Elas gostam das fortes emoções, da maldade. Elas vêm de lá pra cá, Knut. Elas vêm de lá pra cá pra dar pro Zé Droguinha. Tem umas que, uma menina de classe média, que vão aí pra favela, tirar foto com fuzil, tirar foto com pistola na cintura, né? Depois posta no Instagram pra mostrar pras amigas, né? E não dá só pra um, não. Vem o primeiro, come, ela toma água, vem o outro come, e o outro come. E o beta fica como? Só olhando e não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Mas é isso que elas estão fazendo, o network delas, né? Qualquer problema que elas tiverem no asfalto, é só subir, né? Que aí... Só subir. E aí... Recupera o celular, manda matar o beta que intimou ela. Então, amigos, é a lei paralela que existe na favela. Vocês que acham que favela é maravilhoso, tô mostrando aqui a realidade da favela, amigos. Então, amigos, tem muita gente que fala, o Beta Pobre, que ser pobre no Brasil é um país justo, que agora o Brasil tem justiça social. Como é que funciona? Como é que é a vida na favela, o Beta Pobre? Rapaz, como é essa justiça social? Que eu nunca vi ela, não. Eu tô esperando ela chegar até hoje. Não tem essa, não, amigo. Pare de comer esse assim, isso aí é discurso de menina de classe média alta que entrou lá em sociologia. Em serviço social, que daqui a pouco ela vai largar essa porra aí, vai fazer um curso que dê dinheiro de verdade. Pare com essa ilusão, você é beta. O beta tem que ser objetivo. A mentalidade do pessoal da favela já é cagada. Não tem essa de justiça social. Ninguém vai lhe ajudar, não, amigo. Então, quer dizer que o beta tá todo mundo contra ele. Cada um por si, na favela. Às vezes até a família do beta tá com ele. Se o beta parar pra ajudar pro concurso aqui, não... Pai, mãe, eu vou estudar pra um curso aqui pra dar uma vida melhor. Começa aí a humilhar o cara. Porque se fosse uma mulher, ninguém falava nada. Pode ficar 50 anos lá, não dá nada. Agora é homem, tem que procurar trabalhar. Bota ele na oficina, bota ele pra carregar peso, isso, aquilo. Ah, então deixa eu ver se... Já, olha só, já começamos a identificar um padrão na matrix da favela, né? O homem, a partir dos 16 anos, já sai da favela, já sai do colégio, às vezes até antes do colégio, já tem que trabalhar. Agora a menina não. Ela tem que ficar de boa, às vezes... Não, tem que sustentar ela. Às vezes até dá dinheiro, sacrifica a família pra que ela faça a faculdade. É assim? É bem desse jeito aí mesmo, amigo. Eles fazem tudo pelas mulheres sem menina aqui. Que eu vou começar logo já oprimindo já. A menina... No 20 anos já tem 3 filhos. Já começa, é que você diz que a gente tá mentindo, que menina de 12 anos já tá transando, já tá tendo um filho aí, ó. Com 20 anos a menina já tem 3 filhos. Faz as contas, né? Tem que fazer as contas. Se já tem 3 filhos com 20 anos, não foi parte de 3 gêmeos, né? E pra piorar, teve essa questão aí, ó. Que ela teve a primeira menina E aí o pai dela que ajudava ela, porque tentou pagar curso, ela disse que não queria. Tava lá, foi dando pro Zé Droguinha, dando pros Alfa. Aconteceu o quê? Ficou grávida pro pai. Se lenhar mais ainda, veio os gêmeos. Que todo o sofrimento pro Beto é pouco. Aí veio os gêmeos, três filhos, ele tem que se acabar pra cuidar dela. Não limpa a casa, não faz nada. E aí o Beto tem que se virar, né, o pai. Agora, se fosse um homem, você acha que ele tava lá ajudando a criar três filhos? Tava nada, filho. O homem tem que mais é que se ferrar, o Beta pobre. Né? Ninguém respeita o homem nessa vez. Se for Beta, amigo. Se for Beta, aí ninguém lhe respeita mesmo. Tu não é bandido. Tu não tá mexendo com o movimento. Tu é trabalhador. Né? Tu tá ferrado. É, pô. Ou você compra o superpoder, né? Da 125. Ou você tenta passar fome pra comprar aquela iPhone pra dizer que você tem status. Tentar emular o status. Agora não leve nem a mulher na sua casa, né? Que sua casa é fuleirada, a mulher vai ver sua casa e não vai querer lidar mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da favela. Vamos falar sobre alguns componentes da favela, né? Primeiro negócio, esgoto a céu aberto. É real isso aí? Que realmente a água não é tratada, o pessoal vai dar descarga, tem que levar um balde. É real isso aí? O pessoal tá no século XXI, século XVI ainda? Tá no sistema feudal aí de saneamento básico? Quando eu era menor era pior, que tinha uma época que em vez que a descarga não pega, aí você tinha que pegar o balde, encher e jogar pra aí você não enche o. Você tinha que encher o balde acima do meio, que se você encher abaixo do meio, não tem a sucção pra bosta descer. Você tava alinhado que a bosta só espirrava um pedacinho na sua cara de água com merda. Você tinha o balde todo e jogar. Ah, inverno. Hoje eles estão no futuro, Knut. Na nossa época você acha que nossa chuveiro elétrico. Eu tinha que pegar a panela aqui de fazer feijão, jogar água e botar pra esquentar. E eu tinha que ficar de olho, porque se a mãe visse que tava fervendo e eu não tivesse desligado, ela metia já porrada em mim. Aí você vinha... Quer dizer que aí pelo menos já chegou uma tecnologia da última geração, que é o gás, né? Tem algumas favelas que é fogo a lenha, né? Fogo a lenha. Tem o pessoal que faz a fogo a lenha ainda, que eu já presenciei isso aí já. Aí o Beto... Olha como é que o Beto tomava banho quente. O chuveiro frio, você vinha, botava água quente no balde, ligava o chuveiro e ficava ali, ó, metendo a mão pra ver se ficou no nível bom. Mas como que você esquentava a água quente que tava no balde? Como? Não, você metia na panela a água e botava aqui no fogo pra esquentar. Aí esperava ferver. Aí você vinha com o balde, jogava água quente dentro do balde e ligava o chuveiro e ia metendo a mão. A chuveira tava quentona, mas você tinha que meter a mão pra ela não ficar fria de novo, porque sua mãe não ia deixar você esquentar de novo. Olha só, amigos, que life hack, olha só. Dicas do Beta Pobre de sobrevivência. O GadoCast é um kit de sobrevivência do Beta, amigos. Escutem o GadoCast. Olha só, estamos aprendendo, olha só, aprendendo quantos betas aí que estão reclamando que não tem água quente na casa deles. Que a mãe não deixa ele colocar lá, esquentar o banho, né? A gente tá ensinando pra vocês como é que faz, né, o Beta Pobre? Você faz o hack, meu filho. Tem vários modos de sobreviver na favela. Você tem que ser objetivo. O Beta tem que ser objetivo. Então, amigos, vamos lá. Então, acho que basicamente, acho que saneamento básico, todo mundo sabe como é que é, né? É terrível, esgoto a céu aberto, fezes no meio da rua. Mosquito, muriçoca. O pessoal faz xixi aí no meio da rua, cocô? Aí eu vou ter que tocar em outra coisa aqui que as pessoas estão tendo que fazer. O que está ocorrendo? O paredão, né, que eu falei no último podcast, se você for lá, você vai ver que eu expliquei o que é o paredão. Uhum. O pessoal agora tá dizendo que botar, já tem a grade, né, que você tem que botar lá o portão pra grade pra não ser, nego não inventar de bartolar essas coisas, né? Então, não, é possível até que no meio do paredão o pessoal até invada a sua casa pra comer mulher dentro da sua casa, é possível. Isso, tem que botar já pra não comerem mulher ali no coisa. Aí o pessoal tá fazendo o quê? Teve que botar o portão do portão, porque o pessoal tava indo transar debaixo da guarida da casa do cara e mijando no portão dele de ferro, tava enferrujando de mijo. E também fazendo cocô, óbvio, né? E faz cocô. Bateu a vontade de bater o cagueiro, larga lá na frente da sua porta, cocô. E cocô humano fede mais do que de cachorro. Com certeza. É horrível. Quer dizer que os favelados lá do paredão não tão nem aí. Tão cagando mesmo na porta dos outros, né? Cagando, mijando, transando, embargando a camisinha lá, você vem distrair assim, ah, com o pé descalço, vou pegar aqui o negócio que eu deixei lá de fora, pisa na camisinha, ou você pegando AIDS aí. Aí na favela é comum você ver camisinha no chão. Camisinha e outra, eles são porco, que eles dizem, ah, vamos salvar a Amazônia, quem salvar a Amazônia? Você acha que essas merda liga pra salvar a Amazônia? Eles pegam aqui o lixo, as garrafas, que é no... Você vê que é espírito de chimpa, ele... ele quebra no chão a garrafa e fica tudo cheio de vidro no chão, porque eles compram a cerveja e quebra, fica quebrando no chão e vai embora quebrando no chão as garrafas. E é perigoso isso, porque, por exemplo, se tu pisar numa camisinha usada, tu pode pegar uma HIV. Não é mais nobeta virgem pegando HIV, porque encostou numa camisinha usada de uma droguinha. E outra, ninguém vai acreditar que você dizer eu sou virgem, o nego vai dizer que você foi viado, que você foi dar o cu e pegou ele. Exatamente. Outra coisa que eu tava vendo outro dia lá em São Gonçalo, amigos. Aqui, olha só. Eu vi, tinha a mulher tava praticando abortos dentro da favela. Toda a favela tem alguém que faz aborto, né? Só que a mulher é tão descuidada, né? Que ela jogava os fetos na lata de lixo. E aí, ela tava se mexendo ainda, o Metapop. Você vê o nível de humanidade na favela. Não tem sentimento pela criança mais. Ainda mais que esse negócio de feminismo aí, que diz que não é gente, não. Não é gente, não, pai. A criança tá se mexendo lá na lata de lixo. O feto, coitado, o fetinho. Se agonizando. E tem umas que tem um filho e joga lá no lixo. E o velho fica sorte. Se alguém achar, sorte dele, né? Se não achar, o menino morre lá dentro do lixo e acabou, e ninguém respeita mais. Na favela, é isso que vale a vida humana. É lixo, né? Não vale nada, nada. Esses casos aí ocorreram muito em São Paulo. Aqui não ocorre muito, não. Agora, eu já vi em São Paulo aí a mulher jogar o filho no lixo. Então, beta, a gente fala aqui, não é pra... Ah, vocês querem ser os bons da boca, os melhores de tudo. Não. A gente fala porque eu, o Knut, nós somos betas, nós queremos o seu bem. Nós queremos que você melhore de vida. Se você for querer ser que nem os outros, os chimpas lá, você vai se lascar. É, amigo, você já nasceu beta. Não tem volta. Nasceu favelado, nasce de novo. Porque, já sabe, o caminho vai ser mais difícil. Outro dia veio aqui o cara falando que, não, o Thor Batista é infeliz. O importante é conquistar. Basta querer que você vai conseguir conquistar e ser mais feliz que o Thor Batista. Você concorda com isso, Beta Pobre? Eu fico impressionado com a capacidade desses caras de criar copos infinitos. Se esses caras tivessem essa criatividade pra criar a cura do câncer, rapaz, o Brasil era uma potência. Para com isso. Você acha que eu tenho dinheiro do Thor Batista? Eu compro a felicidade, amigo. Eu compro a felicidade. Você compra até a patente do nome. Você vai proibir outras pessoas de falar essa palavra. Você vai ser proibido de falar felicidade porque é uma palavra só minha agora. Então vamos lá, amigos. Vamos falar um pouquinho sobre, por exemplo, a vida afetiva do Beto na favela. Já que o saneamento básico não tá bem, as pessoas estão tá tudo sujo, cocô dos animais lá misturado lá no chão. Aí depois vem o sol, seca, aí vem a chuva, daqui a pouco você respira isso, pega uma doença, sabe que tem isso, né? Quando o cocô do cachorro, lá do gato, lá o cocô lá do cavalo, tá, não é limpo, acaba que fica no ar, né? E dá problemas respiratórios pros betas favelados, sabe disso, né? É por isso que beta tudo tem rinite, sinusite, tudo com it, e não sabe por quê? É porque você vive num local cagado, sujo, nojento... Fétido e carcomido, e você se ilude de que isso é lugar de gente morar. Então, amigos, vamos lá. Vida afetiva dos amigos Beto. Já que mulher tá difícil, você até pode encontrar uma mulher vagabunda por aí, né? Mas tu vai ter que bancar. E não vai ser qualquer... E Beta que tá lá no barraco, não vai conseguir por muito tempo, não. Mas, assim, o que você acha dos Betas que estão tentando, pelo menos, procurar uma ajuda afetiva nos cachorros? Né? Não transando com os cachorros, óbvio, mas pelo menos fazendo um carinho no cachorro... Você acha que o Beta consegue ter um cachorro na favela? Pronto, aí é o melhor, é o hack afetivo pra você. Já tem outro hack pra você. Como as meninas não vão lhe querer porque você é Beta, porque você não tem dinheiro, tá tentando ascender em vida ainda, você não chama a atenção dela. Compre um cachorro, amigo, porque o cachorro ele tem o sentimento verdadeiro de lealdade, de amor. Melhor que as mulheres, os cachorros são melhor que as mulheres. É melhor você ter um cachorro, velho, porque o cachorro, tipo, você, é claro que você não vai suprir sua necessidade física do cachorro, mas só que a necessidade afetiva você vai suprir, porque o cachorro vai ficar feliz em lhe ver. Sem cachorro, amigo, que o dono fica uns 2 dias fora, quando o dono chega, a felicidade do cachorro é tanta que o cachorro se mija de felicidade. Que mulher vai se mijar de felicidade ao ver você? Você não é Michael Jackson, você não é John Lennon, não, amigo. Você não é Ômega, não, você não é o Supremo, não. Compre o cachorro ali, vai ter uma razão pra você ser feliz, um copo em verdadeiro ali, né? Um então, falso dizer, copo. Os cachorros são mais, o verdadeiro amigo do Beta é o cachorro. Isso, os dois melhores amigos do Beta é o cachorro e o Xavier Vídeos. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, com o cachorro, e o cachorro pra suprir a validação emocional, Xavier Vídeos pra você poder gozar, E aí o Beta consegue sobreviver na Matrix da favela. Basicamente resumimos, né? É, aí vai, agora você não vai com esse negócio de pua nem de coisa não, que aí é copy, viu? Então, amigo, prosseguindo aqui. Mas assim, aqui a gente tem que mandar a real, porque aqui é o podcast da realidade. Um cachorro hoje em dia não tá barato não, o Beta Pobre. Não é qualquer um que vai conseguir um cachorrinho não. É vira-lata, rapaz. Quem pensa? Beta vai comprar cachorro de raça? Pra que ele quer cachorro de raça? Não vai ter nem dinheiro pra comprar a zorra da ração direito. Você pega o vira-lata que ele come arroz, o resto da comida, o osso que você não comeu, você joga pro vira-lata e ele come numa boa. Que negócio de comprar cachorro, rapaz? Não, mas é incrível, né? Como o cachorro tá mais fiel que uma mulher, né? Quem dera as mulheres fossem tão fiéis quanto os cachorros. Sim, o cachorro ama de verdade você, rapaz. O cachorro ali, você der um osso a ele, ele fica na felicidade, uma gratidão infinita ali. Cachorro não mistura. Cachorro não reclama, cachorro não tem TPM, né? Se não for fêmea, você não pegue cadela não, que daqui a pouco o cachorro mete a chibata na cadela e você tem que cuidar dos filhotes. Pegue pelo amor de Deus, amigo. Ainda bem que você falou. Já imaginou? Se ter filha já tá difícil, imagina ter cachorra. Sua cachorra vai ficar no cio, os cachorros, tudo da comunidade, vão querer transar com a sua cachorra, vão querer engravidar a sua cachorra e você que vai ter que cuidar dos filhotes. Ou seja... E cadela menstrua também, viu? Então, amigos... Cachorro macho, pra engravidar as cachorras lá dos outros, né, Você se vinga da garota que fica ali rejeitando, você bota seu cachorro pra meter a chibata na cadelinha dela e ela se lenha com os filhotes. É uma vingança aí, o Beta, a chance da vingança do Beta aí, ó. Então, mas assim, vamos chegar pra dar real aqui, o Beta Pobre. O cachorro não é pra qualquer Beta, não. Tem Beta que tá com dificuldade de comer. Comida, imagine ração pro cachorro. E aí, quando você tá numa situação muito periclitante aí, você se apega a Deus, somente. Só a Deus. A Deus somente, exatamente. Então, amigos, falando outra coisa aqui da favela, né? Luz. Vocês estão pagando luz ou tem gato aí? Infelizmente, eu tenho que pagar a luz. O que ocorreu? Aqui tinha um gato, desde quando eu era bem pequeno, meu pai pagava a luz, minha mãe pagava a luz, aí meu pai ficou desempregado, minha mãe ficou desempregada, e aí eu fiquei uns 2 meses sem luz, amigo. Caramba, como é que o Beta, agora vamos lá, como que o Beta, na favela, sobrevive sem luz? Vela? Vela e mais vela, e ficava aqui, ia pra rua, brincava, voltava, ia assistir televisão na casa dos outros, jogava videogame na casa dos outros, minha mãe reclamava que eu tava na casa dos outros, metia a porrada em mim. Ah, não é pra você comer na casa dos outros, não. Aí você vai em casa, sua casa era o quê? Feijão com arroz. Você tava 3 dias já comendo feijão com arroz. Na casa do vizinho era lasanha. Você tinha que sair de lá pra vir pra casa comer feijão com arroz, a ver ele sem carne. Aí o nego diz, não teve oportunidade, não teve comida direito e virou bandido. E eu tô aqui estudando. Porque ninguém tem pena, fica engraçado que ninguém tem pena de mim. Eu tive que estudar pra entrar na faculdade, passei dificuldade, ia pro colégio, o esgoto enchia... Passava com o pé por dentro do esgoto. Ninguém tem pena de mim. Agora o cara que vai pra bandidagem, o Zé Droguinha, todo mundo tem pena. Aí é direitos humanos. Vamos lá. É o jovem negro que tá sendo perseguido, né? Você criminalizando o jovem negro. Eles falam assim, né? É apartheid social. Uma apartheid social é contra o Beta, né? O Beta trabalhador, estudioso, como o Beta pobre. Aí é apartheid social total. Ninguém tá vendo. Vê esse menino, olha na minha cara. Eu leio aqui. Chesterton. Edmund Burke. Como é que... Seneca, estoicismo. Você acha que a mulher vai querer conversar comigo de estoicismo? A mulher quer saber de Marília Mendonça, de Panaquice, de Anitta mexendo o rabo, de Gabi Amaranto, esse negócio. As mulheres de hoje em dia não estão nem aí pra quem é Sócrates, que é Aristóteles, né? Enfrenta esse assunto, você não vai comer nem ninguém. Esses caras também não comiam ninguém naquela época. É minha suspeita, que esse tal de Sócrates aí era um incel. Cara, não podia falar. Ah, beleza. Prosseguindo aqui, né? Já que lá falamos aqui do cachorro, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Você falou que a luz, né? Deixa eu terminar de explicar da luz e tal. O que ocorreu? Aí ficou sem luz, né, amigo? Aí meu pai, ele não ia deixar os filhos sem luz. Ele conseguiu uma ajuda. Não, vou fazer um gato aqui. Fez o gato. O gato durou anos e anos e anos. Aí minha tia pediu, não, bota o gato aqui pra mim também, que cortaram o meu. E aí o cara que foi transferir o gato pra ela... Fez de uma forma que o gato ficou à mostra. Aí a empresa de luz veio aqui, cortou, corte rápido Tramontina e cortou a luz. Aí meu pai teve que, já tava, graças a Deus, já tava trabalhando. Ele falou, vou ter que regularizar, teve que pagar 350 conto pra instalar. E aí tem que pagar a luz, vem cento e pouco de luz aqui toda vez. E também vou falar aqui da água. Vem mais, o esgoto é mais caro do que a água. Eu cago um dia depois, cago 2 dias depois. Como é que o esgoto vem R$34 mais caro que a água? Aí o Beta Cimento é isso. No bairro Nobre vem R$12 de esgoto. No bairro do Pé, no Beta 35, 32. Exatamente, amigos. Tá dominado, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E é, ou seja, se você pudesse, sair daí. Mas você tá preso nessa matriz. É, eu estou totalmente preso, porque meus pais estão doentes. Eu fui falar hoje que ia tentar um emprego de limpar a chão de qualquer coisa para juntar o dinheiro para ir postar. Eles acharam ruim. Acharam ruim, você vai largar todo mundo aqui, as pessoas vão pensar o que de você está falando isso. Pelo amor de Deus, amigos, pelo amor de Deus. O que, que tem no Bostil para vocês, amigos? É só favela, é só sofrimento, é quarto abafado, não tem luz, não tem internet, não tem nada, amigos. Vamos lá pra Austrália, pra gringa, pro Canadá. Esqueça que lá tem feminismo, que lá tem islamismo. Lá tem de comida, lá tem dinheiro, lá tem LTR pra vocês. E o pessoal aqui... Ah, não, porque minha mãe tá aqui no Brasil. Porque meu pai tá aqui. Amigo, vai pra lá, depois leva teu pai e tua mãe. Pelo amor de Deus, não morra no Bostil. Teu pai e tua mãe vai morrer. Tem noção de que teu pai e tua mãe não é imortal, né? Exatamente. Uma hora eles vão embora. E seus irmãos vai querer a casa que você mora também. Não acho que não vai ter briga não, hein? Quando seus pais morrerem. Seus irmãos vão estar pelo barraco, hein? Por isso que eu já vou passar o hacker. Eu também tava pensando, foi bom até aquele podcast ali do cara da Austrália, porque eu parei pra analisar aqui. Vamos lá, o Beto estudou, passou no concurso, mas você ainda tá no Bostil, amigo. A mentalidade do pessoal daqui ainda é miserável, é desgraçada. O lugar do velho, o velho chega lá quase caindo no ônibus, a mulher não levanta não. As mulheres não levantam pra dar lugar ao velho não. Você que vai falar, ô senhora, o velho chegou aí, dá o lugar. Não vou dar porra de lugar não, vá tomar no seu cu, filha da puta, vem me tirar daqui. E você que vai atirar ela, os cavalos brancos, não vai bater na menina, vai querer lhe bater. Aqui é porque a mentalidade do pessoal é cagada. Vou o hack aqui, ó. Você vai trabalhar, não importa, fazendo lanche no McDonald's, você vai trabalhar feliz porque você vai botar isso aqui na sua mente agora, velho. Você vai tirar R$500 todo mês e vai deixar guardado, você não vai gastar pra nada. Se você tiver dor de barriga, você vai cagar até a dor de barriga passar, mas você não vai comprar um remédio. Vai ficar ali, ó, 500, por 2 anos, 1 ano, 6 mil. Já juntou ali os 6 mil, feliz, né? No outro ano, mais 6 mil. Você vai juntar 5 anos, juntou, vai, procura uma agência, pede um visto de estudante, arranja um emprego lá e fica renovando. Renovando, e, vai trabalhar de label lá. Depois, enquanto uma LTR qualquer, e casa com a velha lá, com a derrubada. Casa com dona. A velha, a coroa de 40 anos lá, vinha, você vai estar beta. Você beta, não come ninguém. Ela vai ficar a felicidade que você vai ir com toda a voracidade pra cima dela, pegar aqui, tá, coroa, meu Deus, achei o homem da minha vida. O beta nunca comeu ninguém, ela vai dar uma vaginha pro beta, o beta vai com tudo, é agora que eu vou fazer, pá, a coroa. Conquista o Ricardia, conquista lá o passaporte do país decente. Aí vai fazer aquela musiquinha do Final Fantasy. Pam, parana, tan, tan, tan. Mas antes tem que colocar um pra transar, né? Não vai transar com música de Final Fantasy, não. Né? Aí, pode. Então, e esses amigos nossos que falam, não, que não tinha, nunca vou transar com uma LCR se eu for pra Austrália. E eu só vou casar com uma mulher virgem. Amigos, você acha que tu vai encontrar uma mulher virgem na Austrália? Pelo amor de Deus. Vai lá, a primeira que tu quiser conseguir aceitar namorar um beta, morar contigo, tu já come a mulher, vira ela do avesso, não se importe com ela não, com isso não. O importante é pegar o visto e ir embora, né? Isso aí, Cuiva, quando você achar uma mulher dessa gringa, com uma mulher como se fosse o último prato de comida, amigo. Vá com toda a vontade. É, vá, esqueça até isso aqui, que aqui, as mulheres pelo menos lá tem plano de saúde, pode ser mais limpinha, você lambe, pegue a mulher, faz a alegria dela pra ela ficar, achei o homem da minha vida, você pega o green card e ó, só fica feliz, amigo. É, amigo, e aí depois que tu já tiver o green card, aí sim você se preocupa com MTGO, se preocupa com religião, se preocupa com moralidade, ética, justnaturalismo, antes, luta pela sua vida, amigos. Corre atrás da LCR lá, gordona, velha, entendeu? Que vai te conquistar um futuro melhor. Que trabalhar aqui no Brasil sendo assalariado não vai te conquistar nada não. Você vai morrer cagado na cama do hospital. Esse é teu futuro, Beta. Aqui nós estamos avisando. Se você quiser evitar isso, escute a gente. Se não quer aceitar, não critique. Não fique falando, ah, mas que você é vitimista, você é muito pessimista, o Bolsonaro vai resolver tudo. Bolsonaro vai resolver alguma coisa aqui no Brasil? Eu só vou dizer uma coisa aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos ser otimista com eles. Bolsonaro ganhou a eleição, economia liberal, vamos lá. Aí vamos ser otimistas, ele ganha a próxima eleição. Tá bom, acabou. Você acha que eles não vão botar um partido de cuca esquerda não pra alinhar, não? Você tá do... Oi, sempre acredite, o brasileiro é miserável. Como pode vir? Vamos dizer que o Bolsonaro seja o melhor presidente da história. eles vão cagar de novo, eles vão querer aprovar as paradas pra dar assistência a ele, porque ele não quer estudar, não quer nada. Chega um candidato e diz, não, eu vou lhe dar dinheiro, eu vou lhe dar subsídio. E aí ele volta e você se lembra de novo, você tem que fugir. Você passa no concurso, junta 50 mil, que é mais fácil que tá no concurso, mete o pé, amigo, seja feliz fora daqui. O pior do Brasil é o brasileiro, amigo. O melhor do Brasil é o brasileiro. É o pior. Eu tenho vergonha. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho vergonha de ser brasileiro. Eu quero sair do Buxiu. Fala. É vergonhoso, amigo. Ou aqui, você... Vamos lá, quem é a referência que as crianças que jogam lá? MC Mirella. MC alguma coisa. MC Carol, aquelas que MC, Gabi Amaral. Veja, essas mulheres não têm nada de qualidade musical, vocal. Quem era, nos anos 90, como era Whitney Houston, Mariah Carey. Guns N' Roses, Whitney Houston cantando o dueto de Whitney Houston com Mariah Carey. Você se arrepia, amigo. O Príncipe do Egito, amigo. Eu vi esse filme no cinema. Você fica emocionado ouvindo aquilo ali. Você sente o Senhor tocar seu coração. Seja que a Anitta falando que vai sentar, vai resolver ninguém. Hoje, olha a referência dos caras dos anos 90. Michael Jackson, Billy Idol, Billy Joel, Guns N' Roses. Caramba, os caras lá se esforçavam. O brasileiro não tem essa de se esforçar, ele quer o sucesso a qualquer jeito. MC Loma tem o quê, amigo? MC Loma canta? Isa canta? Assista o The Voice brasileiro e compare com o de fora, amigo. O Brasil escolhe o que é pior. É o pior. O que é de pior. E outra coisa, quando você estiver lá na Austrália, no Canadá, não diga que é brasileiro, não. Fale que é uruguaio, fale que é boliviano, tudo menos brasileiro. Senão você vai ser mal visto, hein? Já pensou? E não... Fala. E não vai levar a mulher pra lá, não, viu? Não vá inventar de não. Vinha pra a mulher que você sempre gostou, você vai estar na Austrália, ela vai chegar lá no direct do Instagram. Oi, sumido, tá onde? Onde é que você tá? Ela vai começar a mandar nudez pra você, dizer que te ama. Quando você mandar ela pra Austrália, ela vai procurar problema, não vai querer trabalhar, você vai se lenhar. Ela vai achar o australiano lá, que os gringos já gostam de brasileira, que as meninas lá é tudo tábua. Vai chegar uma mulher lá com e aí os caras lá é meio cookie, vai chegar uma mulher com peitão, com bundão, que lá não tem. Ele vai tomar sua mulher, amiga, a mulher vai embora e vai lhe deixar alinhado, vai implantar acusação em você pra querer acabar o casamento. Não leve mulher daqui pra lá não, amigo. Outra coisa, o Bata Pobre. Mas o pessoal fica falando, ah não, vou sair da Matrix, da favela brasileira, e vou entrar lá na Matrix da favela da gringa? Vale a pena isso? Amigo, eu desafio qualquer um dos senhores aí que tá duvidando, né? Você bota aí no seu YouTube, Ruas da Austrália. Amigo, você acha que na Austrália tem favela? O pior lugar pra você morar é melhor do que aqui, amigo. Você vai pelo menos se alimentar direito, amigo. Olha, o cara tá lá. O cara falando aqui, né? Assistindo no YouTube. O francês foi pra lá. O que ocorre lá, o que você, pra você trabalhar na obra, você vai pra um curso que começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Você tem um certificadozinho e um cartãozinho pra você trabalhar na obra. Cada cartãozinho tem uma cor. Dependendo da função que você vai exercer, entendeu? O cartão branco é uma função... Aí o cartão vermelho, a função. Se você tiver vários cursos dentro da obra, tem um cara lá que é francês que ganha exatamente 45 dólares australianos a hora, amigo. Patrão, né? Então, amigos, essa é a realidade. Vocês não querem falar, mas eu amo o Brasil, tô com o Bolsonaro até o fim. Então vai, fica aí com o Bolsonaro que a gente vai lá abraçar os cangurus e os koalas, tá bom? Concorda comigo, né? Concordo totalmente. O Bolsonaro vai embora e vai ter a aposentadoria dele lá vitalícia com a Michelle Bolsonaro. E você, Beto? O Queiroz vai morrer bem, o Flávio vai morrer bem, e tu vai ficar aí cagado na cama do hospital, gritando, Bolsonaro, Bolsonaro, entendeu? Então é isso aí, amigo. O papo já foi mandado. Toda vez que a gente fala mal aqui do Bolsonaro, falando que o Bolsonaro não vai resolver o Brasil, que o Brasil nunca vai ser um país decente, o Brasil não tem como dar certo, amigo. O problema do Brasil é o brasileiro. Pode colocar Jesus Cristo como presidente, não vai dar certo isso aqui. Já deu errado, o Brasil acabou, o Brasil morreu, aceitem. Se você botar Jesus como presidente, o STF ia tirar Jesus, a população ia querer matar o Jesus, amigo. Eu tá impeachment no Jesus. Fica aí. Eu tô falando porque eu votei no Bolsonaro, eu tô falando pra você, fuja dessa merda aqui. Exatamente. Ou seja, mas toda vez que a gente fala mal, 20 desinscritos. O pessoal fica revoltado. Não pode falar mal do Bolsonaro, entendeu? Então, amigos, a gente não tá fazendo falar mal. Ninguém aqui é de esquerda. A gente só tá falando, saiam do postil, tá bom? Então, outra coisa. Já que a gente tá voltando de favela, é até triste. A gente falou de Canadá, de Austrália, né? Aí voltar a falar de favela, de postil, né? É até triste. Olha só, voltando a falar de postil. Vamos falar um pouquinho, já que a gente já falou da luz, né? Vamos falar um pouquinho sobre Wi-Fi. Como é que é o Wi-Fi aí na favela? Aí é alegria, assim, aqui é Wi-Fi, nego, o já empresta o Wi-Fi pro vizinho, ou a pessoa lhe pede o Wi-Fi. Se nunca der a senha, amigo. Se você der a senha, a mulher vai fazer um grupo do WhatsApp e vai passar a senha no seu Wi-Fi pra todo mundo usar seu Wi-Fi. Você vai estar aqui acessando, querendo baixar um jogo, querendo assistir o Gado Cash. E aí você vai ver se a internet lenta. Por que minha internet tá lenta? Porque você, beta, panaca, sua vizinha gostosinha, ele pediu ó, o Wi-Fi, você deu a senha a ela, ela espalhou pra todo mundo, pros alfas, os alfas viram ela na porta e ela fica ali, ó, com o Wi-Fi, os alfas usando o seu Wi-Fi. E não seja beta até no Wi-Fi não, amigo. Então, amigo, basicamente acho que é isso, né? É, vamos falar, chuvas, já perdeu alguma coisa na chuva? Como é que, porque aí chove e já teve a enchente aí, como é que tá o ambiente aí? Eu já teve a ver que tem o vizinho aí, vamos falar mais uma vez da mentalidade do brasileiro. O vizinho, ele queria fazer a reforma da casa dele, ele fez o quê? Pegou areia aquela de construir casa e deixou tudo do lado de fora. E aí veio a chuva. E a areia foi com a chuva, né? Porque a areia, ela gosta da chuva. Ela e como, aí... foi como a água, vai. E aí a água veio levando a areia pro bueiro. O que a areia fez? O que a areia fez, Chiduti? Endureceu lá, que era arenoso com areia, endureceu lá no bueiro. Aconteceu o quê? Entupiu o bueiro. E aconteceu o quê? A água começou a jorrar pra minha casa, descendo as caras da minha casa assim, e minha casa ficava parte baixa. Entrou água dentro de casa. Sorte que conseguiram tirar na hora tudo. E acabou. E ainda tem a outra, do raio, né? Que o raio cai perto da favela. E eu perdi o monitor assim, caiu o raio, brum. Só vi a zona do monitor. Tá, tá, tá, tá. Quando eu fui ligar aqui, não tinha monitor. Ah, então quer dizer que tu perdeu o monitor por causa de um raio. Isso aí. Vai lá ligar pra empresa de luz pra ver se ela vem aqui na favela querer ver se foi a luz. Ele não vai vir na favela pra querer consertar nada. Você vai se lascar. E apagão? Tem apagão aí? Apagão? Ah, direto. Direto. Essa semana teve um. Eu tava aqui estudando, na minha felicidade, estudando direito administrativo. Pra o concurgado. Na hora que eu tô fazendo atividade aqui, umas questões... Pum, desligou tudo. Ficou quase meia hora sem ter luz. E aí o beta que se lembra que eu queria estudar, não pude estudar e fiquei defasado aí no conhecimento. Você teve que dormir mais cedo, né? É, essa questão, mas eu tentei dormir mais cedo, não consegui. Aí a luz voltou mais de meia hora depois e ainda veio meio fraquinho. Assim, ficava aquele negócio tipo, vou cair de novo. Olha, eu vou cair de novo a luz. Aí eu preferi desligar o PC e ir dormir. E o pior é que você vai queimando os aparelhos que o beta compra, né? Queima PC, queima geladeira, queima televisão. Minha caixa de som aqui, eu boto ela fica parecendo uma menina histérica. Ih, gritando porque teve uma queda de luz, ela tava instalada no PC, depois disso fica dando eu não sei o que é que fica dando, que eu boto a caixa de som fica... gritando como as outras. Então, acho que a gente já falou aqui do ambiente da favela. E a criminalidade aí, como é que tá? Rapaz, o local que eu moro é mais tranquilo assim, porque fica meio longe, mas o menino tá aí, velho. É, tá lá, os meninos chegam pedindo pra adentrar o mundo do crime, faz a entrevista, né? A entrevista aí explicada a herói, esse mundo aqui é barril, você vai ficar aí na contenção, tá ligado? E aí se você for vender droga, perder a droga, você vai ter que ir pra pista roubar pra dar o seu jeito. E os meninos tá lá comendo as menininhas que fica dando mole pra eles, postando foto com arma e sendo feliz. A felicidade dura até enquanto a vida tá na ativa, né? Depois não tem felicidade, depois no caixão, não. É, eles ficam tão racionais. Viver pouco como rei ou viver muito como Zé? Deixa eu ser Zé, eu não quero viver pouco como rei, não. Tá bom. Então, o problema é não comer ninguém como Zé. É isso que tá ficando difícil. Então, algumas dificuldades da vida na favela. Conta aí pra gente. Você já passou fome? Já ficou sem internet? Você já teve quanto em dinheiro pra ir pra faculdade? Teve que andar a pé de bicicleta? Conta aí as dificuldades da favela. Ah, aí tem várias. Eu tava, antes de entrar na faculdade aqui de Econogado, eu tava fazendo curso administrativo, que o pessoal tava criticando aqui, que você vê que esse pessoal de faculdade, ele não quer que o beta saia da pobreza de forma alguma. O governo aqui é de esquerda, tá ligado? Mas ele fez uma coisa boa, que é o quê? Meteu um curso... Tipo, o governo faz cursos técnicos, assim, aula de curso técnico de noite, pra você fazer, e aí você pega um diploma de curso técnico, alguma coisa, né? Já é melhor do que não ter nada. Aí o pessoal da faculdade estava criticando não que está fazendo curso técnico, o pobre tem que fazer curso técnico, o pobre tem que vir pra faculdade, isso e aquilo. Que pobre ir pra faculdade? Ele fala isso porque ele tá fazendo pré-vestibular de R$1.000, você tá estudando em casa se fudendo, quem é que vai conseguir a vaga? É eles, e você que é pobre vai se ler. Então o beta, ele já se leia logo aí. Eu vou falar, né, às vezes, quando era mais novo, que tinha mais dificuldade. Hoje tá bem melhor. quando meus pais ficaram desempregados, era merenda, era café com farinha. E outro hack aí, ó, merenda do pó. Tem várias merendas aqui pra você fazer aqui, ó. Tá, a situação tá ruim de casa? Só tem café, você mete o café, joga o açúcar e mete a farinha. Pô, é uma merenda, ó, diferenciada. Foi dado puro. É, ô amigo, se não tem aí a beta pobre, não tem café aqui, então tá, você pega ali, ó, açúcar, farinha, mistura e vai comendo, velho, é uma farinhazinha legal, tem um gostinho bom. Vai engordar o Beto não vai desmaiar no meio da rua. Que aí pelo menos você não vai passar fome de vez e ficar triste, né, pelo menos você vai ter o que comer. Mas já tive que ir, eu ia pra esse curso andando, é mais de 3 km de distância, eu ia andando, voltava andando aí. É, vamos fazer um exercício físico. É, né, o Beta vai ficar gastando dinheiro com transporte, acho que seus pais vão ter dinheiro pra ficar dando transporte toda hora? Você acha que Beta tem dinheiro pra andar de ônibus? É, ainda mais que tem que pagar luz e água, né, que não é gato, aí se lê mais ainda. E bicicletinha, você nunca pegou uma bicicletinha aí? Rapaz, até já pensei em comprar uma bicicletinha 200 conto, onde é que eu vou arranjar 200 conto pra comprar uma bicicleta pra tá, sair? Tá difícil. E outra, faculdade federal, uma aula é aqui, a outra aula é em outro bairro. Pelo menos tem o ônibus da faculdade que você vai lá, pega o ônibus com as meninas lá, borderline lá. Não, pelo menos. Vamos falar um pouquinho sobre a sua faculdade? É, você que é um beta pobre, tem que conviver com as meninas patricinhas, né? Elas te dão alguma condição? Que condição? Eu fico feliz porque achei o lugar do cast, achei o sociedade primitivo, então eu já aceitei que eu sou beta, feio e inergume, não tenho chance nenhuma com nada, então eu já perdi as esperanças de tudo, então eu não fico mais criando esperança não. Você olha, claro que você olha, se você ficar falar que miserável, vem sem sutiã, rapaz. Você tá ali distraído, você vê o peito vem dando tiro pra você, assim, ó, pá, apontando, você fica opa lá, que maldade, amigo. Maura fica duro igual uma pedra, né? Magui soluça, amigo, Magui fica apontado pra 12 horas, nervoso, e você fica sem graça, né? Porque você, beta, não tá acostumado a ver aquele nível de qualidade, cheio de tatuagem, com a menina lá, com aquela camiseta, com o peito assim, apontando pra sua cara. Parece você... uma Suicide Girl. É, ali você não vá não, viu? Não vá não, que você vai tomar, não sei o que, eu já pego o ônibus com medo, meu filho. Eu pego o ônibus, eu boto logo a mochila na frente do aparelho reprodutor aqui, pra elas não dizer que eu assediei ela, que eu tô esfregando pau em ninguém. Eu boto a mochila na frente do pau aqui, amigo, e vou passando assim. Tem que ter estratégia, viu? Porque senão a mulher diz que você tá passando pau nela, todo mundo vai querer lhe bater, e é barril. Viu? E não acho que não vai dar nada não. Beta, quando não tá inocente, é culpado. É culpado de tudo, você, ela, se ela disser que você é culpado, todo mundo já diz que você é culpado e você não tem jeito de se defender, não. Mas, ô, Beto, então, é muito triste você estar cercado lá de LCR, de patricinha e não poder fazer nada. Nem conversar, né? Nem impotência, nem muita impotência, amigo. Nem conversar você pode, amigo, você não perca seu tempo, não, você vai conversar com a menina já fica desfazendo, ah, é legal, tá? E fica no celular e coisa. Eu nem converso, amigo. Eu já tomei muita porrada no ensino médio, eu já aceitei, amigo. Eu nem converso. Eu sou invisível. Eu entro na sala, bom dia, chego lá, assisto a aula, volto pra casa, jogo agonia lá e acabou. Ô, Beta Pobre, e aquele Betinha que tem esperança de arrumar uma namoradinha na faculdade? Esse aí é o pior de todos, amigo. Porque eu não sei nem se é pior. Se ele ficar na esperança e se fuder... Ou ele arrumar a porra da namorada na faculdade, que aí vai fuder ele mais ainda. E aí acaba com a vida dele, quando ele terminar com ele, ele vai pensar em se matar, em quitar, em fazer besteira, né? E ele vai querer estudar, que porra, essa mulher da faculdade, tudo promíscua, a mina vai dar um chá de buceta nele, é, amigo. Ele vai querer seguir mais estudar, ele vai querer transar o tempo todo. Eu vou transar com um aqui no Rio de Janeiro, aconteceu na minha faculdade, dois comunistinhas, né? O cara de comunidade, favelado mesmo, beta. Só que comunista, entrou lá pra fazer aquela faculdade lá de ciência social, filosofia, coisa assim, só tem comunista, né? Aí ele nunca tinha namorado, conseguiu encontrar uma patricinha lá pra namorar com ele, né? Aí, nesse caso, a patricinha fez um trabalho social, deu pro pobre, né? Só que aí a mulher chegou e terminou com o cara, né? O cara... Claro que ela não vai assumir namoro com o pobre, pelo amor, né? É, só que acontece, a menina lourinha vai ficar com o cara, né, tipo, de comunidade. Aí parece que o cara ficou em depressão, né? E pegou uma arma lá da comunidade lá onde ele morava, matou a mulher, depois deu um tiro na própria cabeça. E foi isso que aconteceu. Aí é uma merda, né, amigo? Não destrua sua vida por causa de mulher, não. Aí, quer comer mulher gostosa? Vai ser polêmica isso aqui, mas... Pô, GP, amigo. GP? Infelizmente. É, agora não vai meter a boca na vagina da GP também, né? Porque porra é essa também, amigo. Você não vai lá chegar na GP e vai meter a boca lá na vagina dela, chupar a GP e já... Porra, capaz de pegar um HPV aí e dar câncer de garganta em você, você vai morrer, amigo. É, amigo, que é brincadeira. Você já tá sem dinheiro pra andar de ônibus, você vai pegar dinheiro pra cuidar de DST? E a INSS não vai lhe dar ajuda nenhuma, não. A INSS vai ficar 500 anos lá você esperando o benefício chegar. O benefício não vai chegar de forma alguma, entendeu, amigo? Então você tem que, ó, ser objetivo. Você tá na porcaria da faculdade, foque ali a faculdade, acabou, não olhe pra mulher, ah, é gostoso. Você olha assim, é, pô, é gostosinha. E fica na sua mente, nem fale com ninguém, que daqui a pouco o cara, você fala com o cara pra lhe sacanear, fala com a menina lhe acusa de assédio, de que você disse que ia te estrupar ela. Você perde, você é jubilado da faculdade e ainda toma uma acusação por cima, aí você se lembra que você não pode mais fazer concurso, que tá com a acusação ali, destroca uma mulher, pode destruir sua vida. Exatamente. Então, pare com isso. Ô Beta Pop, não sei se você viu, mas aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, uma atriz tava no ônibus, no trem, no metrô, e aí tinha um Betinha, coitado, Betinho tava voltando do trabalho, o cara negro, o cara gordo, feio, Beta mesmo, trabalhador, você vê que o cara é um cara honesto. Acabou entrando no vagão errado, amigo. O cara entrou no vagão das mulheres, né? E aí, chegou uma patricinha loura, que com certeza tem a vida muito melhor que aquele cara, entendeu? É, que é atriz, no caso, da Globo, né? E filha de um diretor milionário da Globo. E aí, a mulher começou a falar, que queria expulsar o Beta do vagão. É uma apartheid de gênero que existe no Brasil. Humilhando o cara, fez vídeo humilhando o cara não tá fazendo nada, o cara só tava querendo voltar pra casa. Ou seja, o homem não tem direito nem de pegar o transporte público. O ódio quanto o homem passou de todos os limites, né? E o pior, depois viralizou nas redes sociais e eles ficavam lá da atriz que tava humilhando o cara, falando que aquele vagão é das mulheres, que ele tava intruso ali. O que você acha disso, Beta Pobre? Rapaz, quando eu vejo essas meninas, pra mim, as piores que tem, essas meninas de classe média alta dizendo que tem pensamento social. Essas vagabundas, a escória, tudo de ruim que existe na sociedade, essas meninas aí, velho. Uma vagabunda dessa, rapaz, o cara viveu a vida toda ali pagando imposto pra construir aquela merda daquele metrô ali. Os caras aceitam uma porra de uma lei de vagão exclusivo pra essas... Então tem que criar uma gangue assim, a gangue que invade vagão exclusivo. Invadir, na hora que você invadir, ela... não sei o que, vem a puta! Venha pra cima de mim me tirar daqui, dá numa caceta numa vagabunda dessa, rapaz. O cara vem do trabalho fudido, cansado. Vê a cara do cara de cansado, rapaz. Sustenta a família, pagou imposto do país há um tempão, pagou imposto que a faculdade dessa vagabunda fez. O cara chegar lá, ela poderia ter consciência, ver que é um trabalhador, que não é um chupador, não é um homem maligno que quer assediar aquela puta. Não, saia daqui. Sai daqui, rapaz. Aquilo ali me encheu de um ódio, velho. Que eu quase dei um murro na tela do computador de vontade de dar um murro naquela vagabunda. Os homens têm que tomar vergonha na cara, rapaz. Não, que mulher não pode pagar. Você quer votar, sua puta? Você vai pra guerra agora, vagabunda. Mulher, agora, eu fosse político, ia todo mundo ficar com raiva de mim. Agora, sua vagabunda, você vai pro exército lá, capinar também lote. Você quer votar, desgrama? Você vai pra porra da guerra, vai aprender a atirar, você vai se fuder agora, rapaz. Essas putas tá assim porque esse bando de corno fica, não, é mulher, a gente tem que defender um cara trabalhador, rapaz, um cara que pagou aquilo ali com o trabalho dele, pagando imposto, cansado, trabalha pra sustentar a família dele, pra dar um futuro melhor à família dele, saia do vagão, é exclusivo, dava uma bicuda no meio do queixo daquela puta, rapaz, pra dormir 3 dias, depois fica fazendo textão, fui agredida. Fui não sei o que, os homens tem que tomar vergonha na cara, acabou porra de vagão aqui, fazer uma gangue assim, ó, bora invadir vagão feminino. Ah, agora a gangue do vagão feminino, fudeu, não tem mais porra exclusiva nenhuma não, vá tomar no cu, rapaz. Essas mulheres, rapaz, eu fico entupido de ódio quando eu vejo isso aí, amigo. É vagão exclusivo, saia daqui, mandando o cara sair, uma puta dessa que não faz nada da vida, nunca fez nada, atriz. Atriz, você é o que, miséria? Você finge que é outra pessoa, sua puta. O cara tá lá trabalhando, movimentando a sociedade, você não faz miséria nenhuma. Estudou colégio particular a vida toda, os pais dando dinheiro, a miséria toda, expulsando o trabalhador e a desgraça chega lá. É isso mesmo, é o empoderamento feminino, fazer uma porra de um gangue assim, ó, vá, sair empurrando tudo pra fora do vagão. O que vai ser é você jogar ela pra fora assim, ó, vá. Acabou, rapaz. O homem não pode mais ficar aceitando isso não, rapaz. Tem que fazer alguma coisa, né, o Beta Pobre? É, amigo, eu fico entupido de ódio aqui, meu amigo dizendo ali, rapaz, ele tem uma casa assim que fica na parte de cima, assim, tem 3 andares a casa dele. Aí tem vez que ele tá jogando de madrugada, se assim, ele sai assim pra olhar a rua, O cara espancando a mulher, Knut. A mulher chorando, ele é o quê, desgraça? Você tá nem lhe batia ainda, dando na costela, amigo. Dando murro. Bora, passe logo aqui, a gente vai pra casa, não sei o quê. Aí não tem, não acontece desgraça nenhuma com o filho da puta desse. Agora um trabalhador, rapaz. O cara voltando do trabalho cansado, saia daqui, não sei o quê. Aí tira, o cara ainda fica dando razão com uma vagabunda dessa. Aí não, amigo. Mano, Beta Pobre, essa lourinha feminista, você acha que ela ia ter esse nível de indignação se fosse um Chad Slayer, em vez de ser um preto trabalhador? Elas iam ficar tudo com o celular assim, tirando foto escondida e postando. Amiga, olha esse gato que tá aqui. Olha esse gato. Você tem que ver, nego, tá pensando que eu tô brincando? Vou falar polêmica aqui. Vai de foto de homem bonito desses caras, Caio Castro, Rodrigo Hilbert. Tem mulher lá dizendo, esse aí eu queria que me estupasse. Esse aí podia me estupar, que eu nem ligava. Cê, o pessoal do Pornhub lá. Sabe o que as mulheres pesquisam lá, Knut? É vídeo de sexo violento, de agressão, de cara chupando mulher, espancamento, de cara chupando mulher. E você não vê isso passar na televisão, ninguém fala nada. Agora o homem é tudo de ruim. O homem não presta, o homem é machista porque olhou pra mulher. Você sai com a porra de um short enfiado no cu. O biológico do cara falou, falava cu, gostoso, cu. O cara não tem como controlar não, porra. O cara tá passando aqui numa boa, passa uma miséria daquela, uma desgraçada daquela. Passa ali, velho, com um rabo, porra, um capô de fusca desenhado, rapaz. Como é que o cara vai resistir? O biológico do cara tá lá, não, vou olhar pra essa porra, não. O biológico dele, olá, buceta, cu, buceta, palavra. Como é que o cara não olha, velho? Não tem como, amigo. Tá pedindo pra homem ser antibiológico, né? Elas que é a favor da ciência, você tá pedindo pra... Você tá sendo contra a ciência. Como é que o cara vai resistir a isso aí? Exatamente. Não tenho o que tirar nem pouco o que você falou. Acho que você limpou a alma aqui dos nossos ouvintes, gado ouvintes. Ô, Beta Pobre, você falou que tem algumas histórias aí da favela pra exemplificar. Porque aqui, amigo, a gente fala da tática e tem que falar da prática. O Gatcast não pode ser de teoria. A gente fala, exemplifica. A gente é embasado na realidade. Então você falou que tem algumas histórias aí que podem embasar o que a gente tá falando. Tem alguma história que você pode lembrar aí? Aí agora vocês vão começar a sofrer aqui, ó. Prepara, bota aí o Kennedy aí. O que? Bota o Careless Whispers, aí que agora você vai começar a sofrer. Eu já vou começar a história aqui do Beta Lutador, Knut. O que é o Beta Lutador, o Beta Pobre? É aquele Beta que ele tem o sonho de ser lutador de MMA. Esse Beta aí é diferenciado. Um garoto aqui, né, que eu consegui ajudar ele, conversei com ele pra ele voltar a estudar, ele só tinha até a sexta série. Ele fez a sétima e oitava de tarde aí, não foi nem de noite. Depois começou a fazer o primeiro ano, mandei ele fazer em feira e já terminou. Já tá encaminhado, tá ligado? Já tomou a Red Pill, tá feliz aqui. Hoje ele me chama até de mentor. O que ocorreu com esse Beta aí, o Beta Lutador, né? Ele, quando tinha uns 15 anos, ele conheceu a menina, a prima do amigo dele. O amigo, vai lá, pega! Pega, come ela, pega. Ele foi lá pegar a menina, aí ele chegou lá, começou a ficar com a menina, se empolgou, Knut. É, uma menina branquinha que ficar comigo, que o Beta também, quando vê uma branca, parece que ele achou um diamante, né? Exatamente. É, a branquinha que ficar comigo, aí ele foi querer, foi passar uma menina, ai, não sei o que, na hora que ele foi meter a chibata, a menina, não, eu não vou dar não, só se a gente namorar. Aí ele, Beta, falou que, oxi, uma branca, só tenho que namorar só, é, iludido, só tenho que namorar só, foi lá pedir aos pais da menina pra namorar. Rapaz, quando ele chegou lá, o normal, né, quando você vai pedir pra namorar com a menina, é que o pai faça o quê? O pai dê um meto louco pra cima de você, queira lhe intimidar. O pessoal ficou feliz, Knut. Pô, que bom que ele encontrou um menino assim. Ainda bem, eu aceito vocês namorarem sim, não sei o quê. Você tem que estrear logo aí, amigo. Ele não estreou, ele ficou mais feliz. É, agora achei a mulher da minha vida, tô feliz. Andava com a mulher de mão dada aqui, que não tinha comprado sair. Hambúrguerzinho, vou contar toda a história que teve. A mulher disse, ah, que meus pais não tá aqui, eu tô com minha tia, venha dormir aqui. Aí o Beta trabalhou com o pai, né, de obra, pegou o dinheiro, comprou merenda, comprou queijo, iogurte, presunto, pão, e foi pra casa da mulher. E o primo dele chegou lá de tarde, deixou as merendas lá pra comer de noite e pra comer a mulher, né? Aí, quando deu umas 11 horas, o tio da menina falou, oi, é melhor você ir pra casa que você não vai dormir aqui, não. E aí, foi ela que tinha dito que o tio tinha deixado, aí ele falou, não, mas ela falou que falou com o tio, ela não falou nada, você vai ter que ir pra casa. E aí, amigo, ele foi pra casa, e aí, meia-noite indo pra casa, capaz de tomar um tiro no meio da rua, o amigo dele levou até a porta da rua assim, Na hora que ele foi embora, amigo, você acabou de rir, amigo, da casa, da cara dele lá, otário, veio pra cá pra comer a mulher, não conseguiu. E ainda comeu a merenda dele, mas pelo menos o amigo não deixou a mulher comer também. Só o amigo que comeu a merenda toda. Ele voltou pra casa meia-noite, quando abriu a porta, quem tá lá? O irmão dele dando risada na cara dele. Ele com a cara de biscoito lá ficou iludido, mas aí ele ainda tava aberto, tava feliz, né? Quando pensa que não, amigo. O amigo dele tá voltando de uma mulher que ele foi pegar, o Alfa, né? O amigo Alfa foi pegar uma mulher. Quando volta, quem é que tá se chupando, andando de mão dada com outro cara? A namorada dele. Pelo amor de Deus, quer dizer que o Beto Lutador foi corno? Foi corno, e aí o amigo foi lá e viu e falou: oi, sua vagabunda, você vai terminar com o pivete e esse filho da puta não fale nada, senão eu vou dar um murro na cara dele. O Beto, o Alfa, ele já vê que ele já vem com posição, o miserável não tem nem 1,75m, mas é miserável. É Alfa mesmo, miserável. Aí ela foi lá, ah, que eu tô confusa, eu quero terminar. Isso meu colega já sabia, e meu colega, eu sei porque você quer terminar, porque você me traiu, não sei o quê, você é uma puta, não sei o quê. A mulher chorou, não, eu amo você, se você tivesse me traído, eu também lhe perdoaria, não sei o quê. Aí ele se comoveu, que o erro dele foi esse, comoveu. Meu Deus, mentira que ele perdoou a mulher. Aí ele não voltou, mas continuou se pegando com a mulher. Aí ele, nesse dia, a menina foi pra casa, ele voltou com a menina pra casa e tava lá acariciando a menina, beijando. Aí o amigo Alfa chegou e viu ele lá no sofá se beijando com a menina. O amigo Alfa foi lá e meteu a Red Pill. Que desgraça é essa aqui, rapaz? Eu lhe falo que a mulher tá lhe dando corno, você tá se abraçando com a mulher, falar e empurrar a mulher. Não, não é o que você tá pensando, não é isso. Aí o amigo ficou puto com ele, saiu, foi pra fora de casa. Aí ele foi lá e já tava lá na merda, disse que queria comer a mulher, chamar a mulher pra transar. A mulher, ah não, eu não quero não, deixa pra final de semana. Isso que não tinha, a mulher já tinha dado, era pro cara do colégio e tava lá com a vagina suja. Exatamente. Ela, aí ela foi tomar banho, não, então eu vou tomar banho, eu vou. De tanto ele adular, ela foi lá e deu pra ele. Aí depois de anos que ele veio parar pra pensar, ele, porra, será que ela não transou com outro? Capaz de pegar o quê? Uma DST, amigo. Exatamente, amigo. É o risco que a gente tá sofrendo, né? Essas mulheres estão fazendo a gente correr cada risco, amigos. Tá terrível. Quer dizer que assim termina a história do Beta Lutador. Ele lá aí, comendo... Fala. Seria melhor se terminasse assim, né? Porque aí, graças a essa história do Beta Lutador, a gente descobriu que a menina não tinha... Quem criava a menina não era o pai. Era quem? O padrasto dela. O padrasto criou ela e aí... O que aconteceu? O padrasto soube disso, ficou puto com ela, brigou lá... A mãe brigou com o padrasto, deu agonia. O padrasto foi lá e terminou com a mãe. Porque o padrasto também estava tomando corno, ele ia trabalhar. A mulher botava, a mãe da menina botava homem dentro de casa. Ah, quer dizer que passaram de mãe para filha, a sacanagem agora. É, e aí esse padrasto terminou. Aí foi falar com o Beta. Não, você vê que a consideração que o padrasto ficou dele, você que é meu filho, você me chama de senhor. Eu queria ter menina desde pequena, a menina nunca me chamou de senhor. Opa, aí, Kidd. Nunca chamou o cara de senhor. Esse negócio de que o pai é quem cria. Vá, viado, assumir filha dos outros. Vá, puta. Quer dizer que a mulher, a mãe solteira, colocou um homem dentro de casa pra sustentar um Beta. E aí a mulher, além de estar chifrando o Beta provedor, ainda tava ensinando as filhas a seguir o mesmo caminho. Isso, inclusive aí o que terminou a história, sabe? Como a menina se mudou pra outra cidade, né? Porque ficou queimada, falada. Ficou queimada. Aí começou a ir pra igreja, deu pro cara de 30 anos da igreja, e aí os pais descobriram, ela foi lá e terminou com esse cara, aí começou a namorar com o Beta da igreja, e o Beta foi lá pedir pra namorar pra mãe dela, a mãe dela aceitou, o Beta, no dia que o Beta foi pedir pra namorar, quando o Beta saiu, o Zé Droguinha pulou o muro e já foi comer ela atrás da casa já, filho. Foi no tempo do Beta sair e já ver outro, e aí o Beta toma corno, a irmã da menina chegou, você é corno. Larga essa mulher, ele, eu só acredito vendo, é o Beta cego, né? O Beta cego só acredita vendo, mas como ele é cego, ele nunca vai ver. E aí você tem que tomar cuidado com essas mulheres aí, que, ah não, vou namorar, é uma branquinha. Tome cuidado, amigos, tome cuidado que o chifre, ele chega a qualquer momento pra você, não importa se você pega branco ou preto. Junto. O chifre vem junto, o chifre não tem cor. É chifre não. Preto, é chifre branco, é chifre amarelo, é chifre azul. É chifre de tudo que é lugar, de tudo que é lado. E aí você vê que acaba você sofrendo, né? Se acabando aí, tomando corno e capaz de pegar uma doença sexualmente transmissível. É. Então quer dizer que não tem salvação. Na favela, a traição também tá comendo solta. É o Brasil, né? Porque o Brasil, se você pesquisar aí, o Brasil é o segundo país que a pessoa mais trai, né? Eu acho que é o primeiro, mas dizem na pesquisa que é o segundo. É. Só perde pra Holanda, né? Pra Holanda, né? Mas assim, eu acho que essa pesquisa foi mal feita. Porque se procurasse aqui, aqui no Rio de Janeiro, aí na Bahia, eu acho que as nossas mulheres estão na vanguarda. Eu acho que são campeões do mundo. São, é cada história cabulosa. Esse amigo meu, o pai dele era alfa, é o pedreiro alfa, amigo. O pedreiro tá comendo a mulher de policial e a zorra. Então, amigos, então assim termina a história do nosso amigo Beta Lutador, que era filho de um alfa, mas virou el. Beta e corno, né? Tem mais alguma história aí pra exemplificar que a sacanagem, como é que ela tá dominando a favela? Ah, amigo, aí eu vou contar mais história dos caras aqui, né? Os caras mais velhos, o cara já tinha uma família estruturada, né? Cara, o Beta técnico, né? Que ele é técnico de refrigeração. Tinha uma família já estruturada, já tinha filho, já tinha carro. E aí ele foi inventar de beber, né? Foi no bar, voltou do bar, mas foi beber no bar. E aí a menininha de 17 anos passou. Viu que ele tinha dinheiro, ficou dando mole pra ele. E aí ele foi comer a menina de 17 anos. Tomou um chá de calcinha, apaixonou. Agora, que coisa, né, amigo? O cara de 30 e poucos anos se apaixonou pela menina de 17, amigo. E aí, ô Knut, eu acho muito engraçado aqui que essas meninas, assim, de 17, elas têm foto de iate. Foto de piscina de prédio. Como é que a menina tá em piscina de prédio? Essa menina mora na favela. A favela não tem piscina, não, amigo. Tem que mostrar, tá mostrando um milagre, mas não mostra o nome do santo. É, foto com carro de 200 mil. De quem é esse carro? Dela não é. Exatamente. Alguém está pagando e alguém está comendo. E não é o Beta, né? Nunca é o Beta. Nunca será o Beta. E aí esse cara acabou que ele se apaixonou pela menina, ele terminou com a esposa dele, largou os filhos lá pra ir atrás da mulher, ele alugou casa pra mulher, mobiliou a casa pra mulher, e depois a mulher simplesmente disse que não queria mais ele e arranjou outro. E aí ele ficou maluco atrás da mulher e não conseguiu mais nada, perdeu o emprego e ficou fudido. Teve que voltar a morar com os pais, né? Ou seja, o Beta que desgraçou a vida dele por causa de uma mulher, na favela também. Isso aí é o que mais tem, amigo. Toma um chá de vagina, não sei o que acontece com os caras já velhos, já calejados e. É porque o chá dessa novinha aí de shortinho é um chá violento, né? É um chá que realmente derruba qualquer um. Às vezes até podia ser um cara que assiste GadoCast. Tomou o chá, amigo. Esquecer o que é GadoCast, não sabe mais que é Red Pill, Black Pill. Dá em outra pílula agora. As meninas daqui não tem esse negócio de, nesse lugar dói. As meninas fazem anal giratório com os caras que não te dá, senta, que chega pra aquela dor, pá, pá, pá, tá ligado? Capaz de quebrar o pau do cara com uma voracidade, amigo, que não tem mais tamanho. As mulheres são endemoniadas, né? Tem demônio no corpo dela, né? E gira, porra, você vai lá e a mulher lá na agonia, dá na praia, dá atrás do carro, dá atrás do lixo. Dá na varanda, dá na laje, não tem essa não, não tem tempo ruim pra elas não, amigo. Você bota o bolo pra fora, a mulher tá ali, ó. Exatamente, né? Mas isso por alfa. Betinha, nada, né? É. Se você for namorar com mulher, ela inventa que é santa agora. Não, agora é melhor a gente esperar. Que não é melhor não, agora. E aí elas escolhem esperar, aí depois que já deu pros alfa, que os alfa já fez a miséria toda. Aí, escolhe esperar, tenha medo dessas aí, amigo. Você que tá na igreja aí, que a menina chega de hora pra outra, dizendo que agora eu sou uma mulher nova, tome cuidado com essa porra aí. Que o alfa, quando ele quiser, ele... cachorro! E aí ela vai, amigo, ela vai dar e você vai ficar aí fudido, deprimido, que você não tá acostumado a ter mulher. Você tomar um corno desse aí, é pra acabar com a sua vida. É até capaz do Beta quitar. Já teve o Beta aqui que se enforcou, pegou a emissão de 31 anos, a emissão de um chá de buceta. Depois terminou com ele se enforcou. Acabou. Toma chumbinho, se mata. Exatamente, amigo. Então, o caminho do Beta, que não escuta o GadoCast, é um só. É a morte. É a morte, é o corno, é a tristeza, é o copo. É o sofrimento. É a medicância. O estado de decadência total. Tem algum caso aí de Beta que foi expulso do barraco, foi expulso da favela por causa de mulher? Ah, tem o que morreu. Porque aí, pelo menos, o cara é expulso da favela, né? O daqui morreu. O cara era um cara, tipo, fiel, tá ligado? Ele ia pra igreja, trabalhava de garçom. Ganhava ali os seus dois cai pouco. E aí, esse Beta aí, empolgado, né? Um homem do senhor, conheceu uma nobre senhorita. E aí, ele chegou lá na nobre senhorita, do lado de fora da igreja. A menina lá deve ter jogado o seu artimanha. Chamou o cara no zap, no direct do Instagram. E aí, o cara já tinha... Elas são desleais, elas são desleais. É, você tá lá solitária... Você pode estar criticando, mas você não ia resistir, não. Você também ia comer ela. Fala. É, você ia comer, que ela ia ficar ali... Ela ia chegar assim, ó, curtir essa foto de 3 anos atrás. Ia começar a curtir tudo seu, ali chamar o direct. Porque ela já sonda o Knut. Ela vê o cara se passando, ó, esse aí trabalha. Esse aí já ganha um pouquinho mais, que ele já tem um, já se veste diferente. Esse aí tem casa, esse aí não tem. Esse aí tem um super poder, a 125, esse aí não tem. Esse coroa, esse, ele tinha uns 30 e poucos anos. E a menina tinha 20 e pouco, ele assumiu, botou dentro de casa, ela fez o quê? Chá de calcinha, chá de calcinha, chá de calcinha, filho. Que esse é o objetivo delas aí, filho, então ela já garantiu a casa ali pra ela. Aí depois que teve o filho, ela começou a procurar problema com o cara aqui, o cara da igreja, o cara tava todo 3 vezes por semana na igreja lá, orando. Deus da palavra de Deus, mas cometeu um pecado imperdoável, que foi colocado. E aí, vou colocar, né, dentro de casa, a mulher começou a procurar problema, aí um dia ele chegou lá, a mulher dizendo que ele tava traindo, o cara do trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, casa. Ela pegou uma faca pra esfaquear o cara. E aí o cara, não, pare com isso. Tomou a faca da mão dela, ela foi puxar de volta. Se machucou, né? Aí foi lá de ver que o cara que tava tentando matar ela, esfaqueando ela. Amigo, esse é um caso recorrente aqui no GadoCast. Vários casos de pessoas que falaram, contaram relatos de mulheres que pegaram em faca pra matar você. Amigos, a gente sabe como é que funciona ali no Brasil. Se você agredir mulher, você vai pra cadeia. Não sou contra isso. Mas, amigo, se em algum momento da sua vida a mulher pegar uma faca e vir na sua direção, o GadoCast recomenda. Lute pela sua vida. Não deixe a mulher estocar a primeira vez. Que se a mulher der a primeira estocada, ela vai dar a segunda e aí já era. Sua pressão vai cair e você vai morrer. Entendeu? Lute pela sua vida. Pegue alguma coisa que está perto de você, seja um móvel, seja um ventilador, e peça ela de dar a facada em você. E faça tudo que você puder para sobreviver. Se você estiver encurralado, lute pela sua vida. Correto? É, não morra não. Morrer é a pior coisa. Quando você é morto, não faz nada. Morto não faz nada. Não basta você responde lá, vai preso, mas pelo menos você vai estar vivo, amigo. Você vai estar vivo e morto. Morto você vai estar lá, a mulher vai dar pra outra e vai ficar feliz. Ela foi, ela se tentou puxar a faca, ela mesmo se machucou, foi dizer que o cara tava tentando matar ela. Os garotos mais jovens, assim, do movimento, empolgado, foi lá bater no cara, matou o cara, jogou o cara do telhado, sei lá de onde foi, e matou. E aí depois vieram descobrir que não foi nada disso, mas aí o cara já tava morto. Aí quando foram lá tirar satisfação com ela, sabe onde a mulher tava? Foi embora, ninguém nem sabe até onde a mulher foi. Simplesmente isso. Ou seja, o cara que era beta, homem de Deus, fiel da palavra de Deus, tava ganhando lá seus 2K, né? Podia muito bem estar numa casinha de boa, escutando o GadoCast, mas não, foi inventar de trazer uma varoa, né? Pra... E aí, infelizmente aconteceu o caminho que... Infelizmente não podia ser outro, né? Que é o caminho da morte, né? Que a gente tenta livrar aqui. E só mais uma... A gente tem que falar mais uma coisa aqui, que o beta, ele não tá ligado. Cuidado com mulher, não tô criticando a religião, mais uma vez. Tô sendo claro pra você não ficarem de choro, dizendo que o GadoCast é racista, que esse ouvinte é racista, que o ouvinte não gosta de preto. Eu sou negro, amigo. Eu sou negro. Mas eu tenho que falar a verdade. Cuidado quando vocês forem, se vocês pegarem mulher de candomblé. Cuidado. Mulher da macumba? A mulher jogar uma macumba em você, amigo, você vai se lenhar, viado. Você vai se lenhar. Pega. Pega! Tem alguma história boa de macumba aí? Amigo, o maluco aqui comia as mulheres todas, amigo. Comia as mulheres tudo. Aí ele foi inventar de namorar com a mulher do candomblé. E aí ele dando corno pra porra, a mulher veio achar ruim. E ele falou, ah, rapaz, eu como que eu quiser. Você quer ir embora, você termine. A mulher falou, é, termine. A mulher jogou, foi uma macumba nele, Knut. Pra ele não conseguir andar, ô Knut. O cara não conseguia emprego. Ele não conseguia andar, porque ele não conseguia emprego. Ele ficava assim, deitado assim, ó, na cama, ó. No máximo ele sentava, mas ele não conseguia andar, ir pra frente, nada. Aí a mãe dele teve que ir lá no trabalho, lá em outro tipo de coisa, que o cara foi lá e descobriu que tinha jogado esse problema nele aí. E aí foi lá e tirou, entendeu? O cara do candomblé, que a mãe era até evangélica, ela foi no candomblé pra tirar, amigo. Ela teve que abandonar os princípios dela pra conseguir trazer o filho dela de volta. Mas deu certo, o cara voltou ao normal. Voltou ao normal, mas ainda tem outra. Esses caras aqui... que come viado e depois o viado descobre e briga com a mulher. O viado, tem um viado que tava no ônibus falando que ele fez um trabalho pra mulher, que ele, o cara comia ele, A mulher descobriu, procurou a agonia com o viado fez um trabalho lá pra mulher nunca conseguir emprego. A mulher tava 5 anos sem conseguir emprego, amigo. 5 anos sem conseguir emprego. Então, amigo, quer dizer que os betos aqui que são ateus, materialistas, falam, não dá nada não, não existe macumba. Vá pra essa não, viado, você vai se lenhar. Então, amigos, betas aí, ateus, agnósticos, tomem cuidado com as macumbeiras, né? É, a macumbeira, não pensa que essa porra não pega, não. Essa parada pega. E outra, essas mulheres da macumba, essas que tem um... Parece que elas mesmo tem algum espírito, viu? Se você for comer, elas, todo mundo fala que quando pega uma mulher da macumba, a mulher faz estripulia lá, anal giratório, faz cabriola, senta no pau, quica, gira com você lá debaixo do lençol. Só volta a soltar Hadouken. É, só volta a soltar Hadouken com a... Saiu o Kamehameha de vagina a no seu dama, pau. A Gink Dama. É, nego, fica pensando que é brincadeira. Nego, não, dano existe, rapaz. Essas paradas aí espiritual tem, amigo, tem. E eu já vi. Só quem viu pra crer, né? É, não, queira, não queira experimentar, amigos. Se meter. Ah, mas aí na favela, tem muita macumba só aberta? Você pisa, tropeça na macumba, cai, como é que é? O barreiro é que pra você fazer o trabalho tem que ter a parada da encruzilhada, entendeu? Uhum. E aí, na favela, a rua é meio irregular, não tem as paradas da encruzilhada. Aí eles vão pra um bairro um pouquinho nobre, anda até o bairro nobre e bota ali debaixo da árvore um negocinho. Um caruru, né? Um vatapá, uma cachaçinha, ou as moedas lá, que tem uns malucos que na época que eu era do ensino médio, que eu estudava aqui, no Campo Grande de Salvador, o pivete pegou, foi as moedas e mijava, que ele diz que tem que mijar pra a macumba não vir junto com você. Ele pegou as moedas tudo lá, tinha uns R$3 só de moeda de 5 centavos e mijou. Pra poder tirar o efeito. Acho que não sei por que essa porra aí. O que o mijo tem a ver, que o cara mija e tira o efeito da macumba. Se você pegar ali no coisar, diz que o espírito fica ali perseguindo e é zorra, viu? Eu tenho um colega meu que uma vez ele tava voltando da balada, né? Um playboyzinho lá, aqui no meu prédio aqui. E ele tava, viu uma feirana de uma macumba, ele pegou uma cachaça e bebeu. E virou, dando risada. Amigo, na mesma semana ele perdeu o emprego e a mulher dele brigou com ele e saiu de casa. Aí, só sei que ele voltando, começamos a conversar, né? Poxa, tua vida tá horrorosa, né? Teu time vai ser rebaixado. Era botafoguense na época. É, aí, teu time vai ser rebaixado. Tua mulher saiu de casa, te bateu. É, tu perdeu o emprego. E agora, o que aconteceu contigo, cara? Eu falei, é mesmo. Foi tudo depois que eu bebi aquela cachaça, voltando aquela balada que a gente foi, Knut. Aí, eu falei assim, você tem que regularizar a sua situação. Ele foi lá nas entidades lá. Regularizou, né? Pediu perdão lá por ter bebido a cachaça do santo. E hoje tá aí, firme e forte aí. A mulher não voltou não, mas pelo menos o emprego ele conseguiu de volta. É, até ver que até o time do cara foi rebaixado, né? Que até isso. Rapaz, eu digo, os caras dizem, eu sou beta. Vocês são beta, porra. Vocês ainda comem mulher, beijam mulher. Eu sou tão beta que eu não... Faz o quê? 2019. Faz 2 anos que eu não beijo a mulher. Eu também. Meu time é fudido. Sabe que time eu torço? Quanto? Vitória. Tá em qual divisão? Série B, amigo. Mas o pior não é isso, não. O Vitória é o único time que pode pesquisar no Brasil. Ele foi vice-campeão da Série C, foi vice-campeão da Série B, foi vice-campeão da Série A e conseguiu ser vice-campeão da Copa do Brasil em 2010. Meu pai aqui, a gente comprou o ingresso 3 meses antes que teve a Copa do Mundo. A final foi adiada. Chegou lá, você acha que o Vitória ganhou, porra? O time não tomou nenhum gol na Copa do Brasil dentro de casa. No último jogo que o filho da puta não podia tomar o gol, ele tomou o gol, me lembro até hoje. O gol de Edu Dracena, eu tava lá. Eu me lembro até do lance. Neymar foi cobrar uma falta assim, bateu no jogador do Vitória, a bola saiu, ia pra lateral assim, saiu, realmente saiu pra lateral, era lateral. Neymar puxou a bola de fora assim e cruzou. A Edu Dracena cabeceou o gol do Santos, eu falei, desgraça, rapaz, tomando chuva. Tinha aquela parada lá que tinha do que os caras jogavam pra cima que fazia a luz, caiu a porra do foguinho nas minhas costas, eu fiquei com as costas queimadas, me fudi, tá bom. Eu sou tão beta que meu time é beta, eu sou beta, tudo é beta, minha cor é beta, minha aparência é beta. Vocês estão reclamando de quê, véi? Não, amigos, o nosso amigo aqui é o ouvinte raiz, é o gado ouvinte raiz, né? E, acho que já deu, né, o Beta Pop. A gente passou a imagem, né, que a favela realmente não é mil maravilhas. Não é o paraíso que a Rede Globo mostra, né? Não é coisa para mostrar pros turistas, como a Globo quer fazer, ter orgulho da favela, né? Favela é terrível, saiam da favela, fujam do Bochil, né? É um ambiente horroroso, onde a vida não vale nada, né? principalmente a vida do pobre, e se for homem ainda, vale menos ainda, e se for homem beta, não vale absolutamente nada ao quadrado, né? E que basicamente você vai sofrer até morrer. É, e o pessoal tá falando aqui no chat, só falta ser virgem. Não só falta, não. Eu sou virgem, amigo. É o troféu mesmo. É, vocês estão confundindo as coisas. Eu sou o beta, definição de beta, sou eu, pô. Que a favela aqui é um lugar hostil, amigo. É hostil. Não tem essa de se eu tiver uma filha na favela, você tá fudido. Que antigamente tinha regra, né? Já tá comprando pão, já dá pra meter. Aí viu que comprando pão não já tava tipo, porque nem toda menina comprava pão, aí os caras já mudou a regra, Knut. Pesa 40 quilos, já aguenta já. Então já não é mais a do pão, que nem toda menina compra pão, eles viram que tava segregando uma parte que eles poderiam. Tava tendo uma perda, vou falar de forma econômica aqui, da economia, né? Uma perda de peso morto ali, que eles não estavam comendo porque não comprava pão a menina. Ele já falou, tem 40 quilos, meu filho, eu já meto a rola e acabou. E não tem essa, não. Quer dizer que ter filha na favela é um péssimo negócio. Sua filha vai engravidar lá do Zé Doguinho e tu vai ter que pagar ainda o filho que ela... É, você vai se fuder, amigo, porque você vai vir aqui com todo o seu ensinamento aqui. Não, seja uma menina correta, seja uma menina centrada. Não vá fazer as coisas que suas amigas fazem, não. É mulher que é validação, amigo. Mulher que é validação vai chegar ao falar com o Magui apontado pra 12 horas, amigo. Magui vindo de, a porra lá, cheio de veia, ela não vai aguentar, o cara vai chorar. Eu amo você, a gente pode transar, eu vou continuar com você. O cara vai meter a pica na sua filha, amigo, e depois vai mandar ela pra puta que pariu, se ela engravidar. Vai largar de barriga. Vai largar de barriga. E esses alfa aí, não dá nada pra eles, não, que esse negócio de pensão só dá pra beta, porra. Que se o alfa for mesmo bandido, ela não vai lá denunciar o alfa pra não morrer na favela. Mas é capaz da mulher encontrar um beta e falar com o filho dele. Isso, ainda tem isso. Essas mulheres que, tipo, ela dá pra um, dá pra outro, ela deixa o beta ali na friendzone, tá ligado? Friendzone. Aí quando ela viu que deu merda, ela chega pro beta, vem aqui em casa, dá a buceta grávida mesmo, o beta vai lá, não aguenta, hoje eu vou comer alguém, pá, goza dentro, que ele não tem noção de nada, não assistiu o Gado Cash, não sabe de porra nenhuma, ele vai lá com o pau, a mulher dá três sentadas nele, que essa mulher é maligna, pá, já gozou lá. Pronto, já fez o que ela queria, ela já evita a desculpa já. Ah, tá bom já, né? Minha mãe tá chegando, tchau. E aí, amigo, ela já tá grávida, mas ela diz que o filho é do beta. Dá uma semana lá. E a menstruação não desceu, acho que eu tô grávida de você. O beta fica feliz, tá apaixonado pela menina. Nossa, eu engravidei ela, agora ela vai ficar comigo. Nada disso, ela vai dar grávida pro alfa, que tem amigo meu aqui que pegou gonorreia assim, a menina grávida, ele meteu a chibata na mulher grávida e pegou gonorreia. Imagina aí, a criança vai nascer gonorreianizado. Coitado do beta, amigo. Mas detalhe, ô amigo, não sei se você sabe como é que tá as leis, né? Se o beta vai lá, a mulher fala que é filha do beta, né? Aí vai lá, o beta vai lá no, nas sessões no, como é que fala? No médico lá, fazer o tratamento da mulher, acompanhar a gravidez, a mulher bota foto lá do ela com o beta indo lá na... Pré-natal. Depois bota lá foto do beta lá no chá de bebê, né? E aí, sabe o que acontece? Mesmo que ele descubra que o filho não é dele, ela pode meter uma paternidade socioafetiva no cara. Sabia, né? É, porra, os caras se fodem assim, rapaz. Ela vai lá e é feio, aí na hora que você pensa assim, porra, não é meu, não. Quando vai ver, você já assinou lá, porra, o menino lhe chama de pai, amiga. Ela vai lá na justiça, a justiça quer saber que a menina jogou pra cima de você, não. Não quer saber que você não tem dinheiro pra pagar, não. Você se foda, amigo. Você vai ter que pagar a porra e fudeu. O filho não é seu, você vai ter que assumir dos outros, amigo. Pai é quem cria ou beta pobre? Ah, isso aí é o maior copo. E agora eu lembrei foi da história lá da faculdade, o cara me contou. O cara, ó, português, o Knut, era gerente de uma rede de hotéis aqui, famosa, né? Aí conheceu uma vagabunda que já tinha dois filhos. Provavelmente no carnaval a mulher deu um chá de buceta nele, que é... Essas mulheres... puta, parece que é RPG, desgrama. Puta, ela vem com uma passiva, chá de buceta. Quando ela pega um beta, ela dá duas sentadas e o beta apaixona. Parece que vem com a passiva. A vida é um RPG, amigo. A puta já vem com a passiva do chá de buceta. Aí o cara, dono de uma rede de hotéis feliz lá, foi comer a puta, engravidou. O cara ganhava mais de 2 milhões por mês, amigo. O cara comprou uma mansão de 2 milhões, botou a mulher, botou os dois filhos lá, da mulher. Esse cara lá, 10 anos junto, a mulher não apudaria a empresa pediu pra ele ir pra Portugal. Ficava pedindo pra ele ir pra Portugal pra questões administrativas, entendeu? Mas uma dessas vezes que ele foi pra Portugal foi no carnaval, amigo. E a mulher fez o quê? Meteu o chifre, amigo. Meteu o gado chifre nele. Carna chifre, o carnaval com chifre. E aí... É, meteu a porra. Ele tava lá, tomou... Você vê que o chifre, ele aparece em você, uma coisa sobrenatural. Até o chifre sem fronteiras. Chifre sem fronteiras, né? Não tem ciência sem fronteiras, é. Idioma sem fronteiras, não. Chifre sem fronteiras, agora. Ele perseguindo. Ele viaja de avião até encontrar contigo. Não tem como. É, ele fica... É você mesmo que eu tava esperando pegar. E aí a mulher, ele soube, falou com a mulher. A mulher meteu, foi louco pra cima dele. Ah, o que é que você quer, não sei o que. Ele discutiu com a mulher disse que ele tava ameaçando, amigo. A mãe da mulher também ficou sem saber disso. A mulher disse que ele tava ameaçando. A justiça botou ele pra fora da casa de 2 milhões. Ele teve que sair de casa, foi preso, porque ela disse que ele queria bater nela. Perdeu o emprego, porque ficou sem ir pra trabalho. E aí, amigo, ele teve que ir na justiça pra tentar recuperar a casa, e a irmã, e a sorte dele, que o cara disse que ainda tava correndo o processo, que a irmã da mulher falou que ela já era de lei dela fazer isso já. Que todo homem que ela pega, ela faz essa porra aí, amigo. Não, porque olha só, amigo, você que tem casa no teu nome e coloca a mulher dentro da tua casa, você merece se ferrar. Porque pela lei, basta a mulher fazer uma medida protetiva que ela fica na tua casa, tá? E outra, ele teve que pagar, ele teve que ficar pagando a pensão, porque os dois filhos dela estavam na faculdade, os já cresceram, amam ele, tá ligado? E tomou ela usou... Tomou essa efetiva. Foi, e ele se fudeu, Knut, porque a mulher disse que ameaçou, e aí ameaçou ele, e ele não podia chegar perto, entendeu? Tinha que ficar longe. E aí um dia os filhos chamou, pô pai, eu tô com saudade de você, ela foi lá e jogou com o cara, não, você pode vir, que não vai ter nada não, os meninos querem ver você. Ele foi lá, viu a sogra, viu os filhos. Ela foi lá e ligou pra polícia, Knut, quando ele tava lá, dizendo que ele descumpriu a ordem do judicial. Entendeu? E aí já jogou pra cima dele. Ou seja, casa que é bom, amigo. Que negócio, ainda mais com o M-Sol. Ainda mais com o M-Sol. Ah, esse cara pediu pra se ferrar, né? Ô, amigo, mas os caras, os gringos parecem só uma miséria, rapaz. Eu acho que as mulheres de lá não parecem que não tem essa passiva, não, que é exclusiva do BR, do chá de... O cara vem pra cá, amigo... Os caras alemão, porra, a mulher seca, feia. O cara assumiu a mulher, levou a mulher pra Alemanha, meteu o louco. A mulher deixou de ir pra Alemanha porque meu irmão, que é alfa, né, meteu a chibata nela, ela se apaixonou, largou o alemão lá e ficou aqui. Você vê, a desgraçada é tão miserável que a filha dela tava na Alemanha, podia ter um futuro bom. Ela podia pensar no futuro da filha dela, tá ligado? Ela não, é uma rola, eu vou sentar na rola e fora o futuro da minha filha. Largou o alemão lá e a filha aí tá aí hoje aí, eu indo pro paredão... Isso, daqui a pouco vai ficar grávida e fodeu. Acabou, ela não pensa no futuro dos filhos, no futuro dela, não tá na Alemanha. Ela pensa em sentar lá no pau dos alfas, é só isso que ela pensa. Ela quer sentar na rola, amigo. Não tem essa não, ela não pensa no futuro, num negócio de longo prazo não. Ela quer sentar, o objetivo dela, a mente dela é programada pra sentar. É, porque desde criança estão escutando isso, aí deixa lá o cara gozar dentro, já tem filho mesmo. É. Se tiver problema, é só abortar, joga a criança no lixo, né? E é uma pior que a outra, que teve um que foi comer a menina era apaixonada pelo amigo, e o amigo, vai lá, intima ela que você come, intima ela que você come, ele intimou, a menina foi lá, amigo, na hora que ele tava lá, mais de meia hora transando, praticando nada do coito, copulando, tirando o atraso com a menina, metendo, arrumando. A menina lá gemendo, ai, eu vou gozar, a alegria da porra, daqui a pouco a menina parou assim, tava sentando nervosa, tá, daqui a pouco ela começou a diminuir a velocidade. Aí ele estranhando, na hora que ele olhou, a menina começou a cry, começou a chorar. Aí ele, oxi, o que aconteceu? A pessoa que foi tão difícil, aí a pessoa até que machucou. Olha a mentalidade do Beto, eu pensei que eu machuquei ela. Ela, não, eu não posso fazer isso não, é que eu gosto do seu amigo, eu não devia estar fazendo isso. Aí ele, porra! Aí ele ficou meio assim, tentou não consolar ela, chorando. Daqui a pouco ele ficou conversando, ela, ah, você é um garoto muito legal, mas eu prefiro o seu amigo e seu irmão que é malvado. Aí eu falei, porra, ao vivo, amigo. Meteu essa aí, ô Knut. É, pesada, hein? Aí ele falou, porra, e você é uma vagabunda lá, e você é um talarico. Eu sou talarico por quê? Se você nem namora com o cara. E aí a história foi muito boa, velho. E o amigo dele deu risada, ela disse que não gostou de transar com ele. E ele ficou aqui puto. Porra, velho, pai, que sacanagem dessa mulher, velho. E ele ainda inventou que tava grávida. O filho é seu. Aí ele, como assim, velho? Que negócio de filho é meu? Aí ela, não, o filho é seu. E ele falou... Aí depois ela disse que era brincadeira. Ele bloqueou, parou de falar com ela. Mas, ó, pai, que... Ela poderia falar o quê, né, velho? Não, é melhor ir pra casa. Ela falou na cara do cara. Eu prefiro o seu amigo que é alfa, que é mau, que é maligno. Cafajeste. É, amigo, tem alfa aqui de tudo. Tem alfa que a mulher apaixonada por ele, ele só comeu uma vez e bota pra limpar a casa. A mulher chega lá e ele, é o que você quer aqui? Vai limpar o... Vai lavar os pratos ali logo. Isso aconteceu comigo. Eu saía com a menina, que ela tinha tido um caso com o cafajeste, e o cafajeste obrigava ela a ir na casa dele limpar a casa dele. Isso aconteceu comigo. Ela ficava feliz, ou que no dia ela vai feliz, dando risada. Vai lavar os pratos ali, vai lavar a roupa, vai esquentar aquele negócio ali, vai. Bora. E ele prometendo assim, mas não, e não dá nem um beijo, que porra nenhuma. É, tem um alfa aqui. O cara, um alfa aqui é um alfa, elas são submissas, né? É, ela aceita, tem um alfa aqui, meu filho, que ele sabe que ele agora entrou pra caminho do Senhor, graças a Deus. O cara centrado. Mas antes, amigo, ele falou que comia a mulher uma vez e bloqueava. Aí a mulher ficava pesquisando, já viu a mulher chorar, amigo. Chorar, por que você fez isso comigo? O que foi que eu lhe fiz de mal? Ó, o que foi que eu lhe fiz de mal? Ele, que eu não quero mais lhe comer não, rapaz. Só comi uma vez e acabou. E faz a discórdia mesmo, rapaz. Negócio de ele mesmo falando negócio de dar moral, a mulher acabou, rapaz. Eu como, se eu quiser comer, eu como. E agora eu tô no caminho do Senhor, não quero mulher nenhuma na minha vida, não. Cara, é alfa mesmo, amigo. É alfa barril mesmo. Então, amigos, tem aqui uma amiga aqui do Galocast que fez um comentário interessante, né? A pepeca dela, ela faz o que ela quiser com ela. E tá assim, né? É. Tá empoderada, né? A vagina dela, ela dá pra quem quiser, sem camisinha. Dá pra um, dá pro outro, dá pro parente, dá pro outro parente, dá pro amigo. Tá assim. Ai de quem criticar, hein? Se você criticar, você é machista, homofóbico, misógino, taxista, eletricista, entendeu? Não pode criticar. Agora, ela pode transar. Deixa ela transar, né? Elas podem fazer. Pra meio mundo. Não pode criticar. O feminismo veio aí, elas são empoderadas, elas são donas de si, do próprio destino, né? Deixa elas, podem fazer o que quiser. Pode fazer e acontecer. Não pode criticar. É isso, né? É, e o pior que você pensa que as coisas não vai pro beta, você, beta, que tá trabalhando aí, pagando imposto em cima de imposto. Sabe o que o governo faz? Camisinha, lubrificante de graça. É, quando ela fica doente, que ela precisa de remédio, quem paga é você, beta. O seu dinheiro que paga o remédio dela pra ela se curar lá no SUS. Você acha que isso não interfere, não? O saneamento, não tem saneamento básico, não sei o quê. Não tem saneamento básico, miséria. Por que a porra do saneamento básico é pra 10 pessoas ali na rua? A porra da mulher tem filho, o pai faz a casa em cima. Aí o outro filho tem filho, faz outra casa em cima. Já fica 15 pessoas só ali. Aí mais 15K, bota a casa em cima. Ah, não tem espaço pra fazer a casa? Pega a casa, bota pra cima do passeio. Você não tem nem passeio pra andar na rua, de tanto que as casas é em cima do passeio. E aí, como é que vai ter saneamento básico? Se é 3 filhos de uma, aí tem outra filha, mais 2 filhos da outra. O filho teve 5, vai 5 filhos. E enchendo de criança. E putaria, os meninos não têm educação. Vai pro colégio aqui, ameaça a diretora. Faz miséria, ninguém faz nada. Ah, não pode... Ih, ô, véi, bota esse menino. Dá bando o menino, véi. Bota o menino pra fora do colégio. Menino, leva a caixinha de som. Quando eu meter, você vai se jogar. Quando eu meter, você vai ter que sambar na hora da aula. A professora quer dar aula. É o quê, professora? Eu vou assistir desgraça nenhuma, não. E fudeu. E eu vou ficar do lado de fora mesmo. A diretora vem. Não me toque, não. Vai, desgraça. E acabou. E não dá nada. Aí o panaca do governador daqui recusou o colégio cívico militar. Não, pra que isso, o colégio cívico militar? Você acha que a filha do governador ela vai pro colégio público, Knut? Claro que não, ela tá num colégio caríssimo, né? Agora, filha do Beta, tá onde? No colégio público. Os meninos levando canivete, canivete suíço. O canivete que o Beto levou era 200 conto na internet aqui. Canivete suíço pro colégio, pra fazer o quê? Pra cortar fruta? Pra cortar o seu filho que tá tentando estudar lá. Seu filho quer assistir aula, os filhos da puta ficam conversando. Se você for reclamar, ah não... Você é chato, os caras querem bater do lado de fora, querem espancar, quer chamar primo, quer ladrão pra lhe dar tiro. Rapaz, você tem que sair desse lugar, isso aqui não é lugar de gente. Isso aí é o inferno, você nasceu no inferno, amigo. É, inferno, o pai que leva canivete, porra, faca de caçador pro colégio. E o pior é que esse sistema, ele se retroalimenta, o Beta Pobre, porque quanto mais filhas elas têm, mais benefícios do governo elas recebem lá de Bolsa Família, lá de Lula, de PT, lá. E aí começa a querer engravidar dos outros mesmo. E se você falar, você é machista, taxista, holandista, maldista, tudo com isto, amigo. Não, você tem... Nós somos os errados. Aqui o Gabcast é o podcast errado, né? Né? Então, amigos, vale a pena ir pro exército morrer por causa desse país, um país feminista? Vale a pena lutar por esse país? Amigos, eu desisti do Bostil. Chega de Bostil. Acho que a gente já falou do tema aqui da matriz da favela. Quem quiser morar na favela, que more. Quem não quiser, que não... Que não mora também, é o problema de vocês. É, a minha, o meu papo tá mandado. Eu acho que vocês têm que sair daí. Quanto antes. Mas se vocês quiserem morrer aí, eu diante de vocês. Tem alguma coisa a acrescentar, ô Metapobre? Infelizmente, é isso que a gente tem que falar, ó. Eu já, então vamos ensinar de novo o hack é pra você. Você, essa mensagem é pra você. Ó, não é pastor falando não, é o Beta Pobre. É o seu irmão da favela. É o seu amigo. É o cara que quer lhe ajudar. É o cara que vai trazer a felicidade pro seu coração agora. Vou botar um sorriso no seu rosto. Um sorriso no teu... Eu conheço a sua dor, Beta. Eu conheço a sua solidão. Eu sei que você fica vendo vídeo de Sasha Grey, de Mia Khalifa aí em casa, fapando. Eu sei que você fica assistindo Yasmin Mineira, Soraya Carioca, Ju Pantera, Cíntia Santos, Bárbara Costa, essas meninas, Ana Júlia, a Mir Bumbum lá que foi pra Brasileirinhas. Eu sei que você fica assistindo isso, eu conheço a sua dor. Xavier Vídeos, Spank Bang, samba pornô, eu conheço tudo, pede tudo, eu conheço tudo que você tá passando. X-Hamster. Que Beta tem dinheiro pra pegar a mensalidade de cara de brasileira? Era onde? Tal foi? X-Hamster, eu conheço todo o seu sofrimento, mas você vai sair dessa merda, você vai sair desse lixo de país. É muito... Você vai arranjar um emprego em qualquer lugar aí, amigo. Tigresa é isso, Tigresa VIP. Aprenda uma coisa. É muito... Se eu ficar aqui, eu vou ser político, a gente vai botar essas putas tudo pra ir pro exército também, capinar lote. Você não quer votar, miséria, você vai se lenhar também. Escute, amigo. Você vai arranjar um emprego. Vai arranjar um emprego. Você vai pegar os R$500 e vai juntar. Vai deixar aqueles R$500, você não vai tirar a parada. Você vai juntar 20 mil, como o cara falou. Você vai procurar aí o cara do GadoCast lá, o cara da Austrália. Canguru Perneta. Você vai lá, vai juntar os 20 mil. Ah, eu não consigo. 500 conto, amigo. Pare de comprar queimado, doce. Você é beta, beba. Ah, não tem. Eu não bebo café, que eu sou mal. Você acha que eu compro, fico comprando suquinho e iogurte? Eu tomo café com água, amigo. Eu tomo pão com água. Biscoito com água, quando tem um suquinho maratá, você, não quero tomar com água não, pega o maratá, amigo, abre ali, bota e toma o maratá. Tá lá pra seca, às vezes. Isso, você vai juntar, ó, 500 conto, ó, um ano, sei, você não vai falar com ninguém, porque se você falar, nego vai ficar doente, vai querer que você pague hospital particular, o caralho a quatro, quem é que você compre? Comprar PS4, você não vai comprar nada aqui não, amigo, aqui, você não vai ser feliz aqui, nem com PS4, nem com PS5, nem com porra nenhuma. Você vai juntar o dinheiro, 6 mil no primeiro ano. 6 mil no segundo, 12. 6 mil no terceiro, aí você tá com 20 mil porque tem um 13º. Você vai trabalhar feliz, sabe que você vai trabalhar feliz, Beta? Não importa se você tá no McDonald's, limpando o chão, fazer serviços gerais, você vai trabalhar feliz no telemarketing, você vai ter só um pensamento. Eu vou fugir do Bostil. Eu vou sair dessa merda e você vai juntar o dinheiro na felicidade. Você vai chegar feliz, por que você é tão feliz limpando o chão? Por que você é tão feliz trabalhando na samba e fazendo um sanduíche pra LCR, pra Suicide Girl, pra menina do cabelo azul, rosa, verde? Gamer. Menina com o Prince no teto. Menina, você vai ser feliz. Sabe o que você vai ser feliz? Você vai pensar. Toda vez que você estiver trabalhando, você vai pensar. Eu vou juntar dinheiro e vou pra Austrália. Eu não quero ir pra Austrália, não. Eu vou pro Canadá. Eu vou pro... Não é? É país de... Foda-se. Você não tem ideologia mais não, amigo. Você não é de esquerda nem de direita. Você é beta. Você não é de esquerda nem de direita, você é beta. Vai juntar lá seus 500 conto, ó, 500. Quando tiver 20 mil agência, você vai ir outra. Você vai ter o primeiro salário que você pegar, seu arrombado. Você não vai comprar doce, cinema. Você é clandestino, você vai assistir as porra no torrent. Você não, beta não vai pra porra de cinema, não. Você vai pro torrent lá assistir. Você vai pegar, tirar o passaporte logo e deixar ele lá, ó. Deixar ele lá. E você vai juntar o dinheiro, amigo. Vai juntar o dinheiro e você vai fugir do postil. Fecha os olhos agora. Fecha os olhos. Não é pastor, não. É o Beta Pobre falando com você. Feche os olhos e veja as ruas da Austrália, as ruas do Japão, as japonesinhas dando risadinha pra você, porque você... As RCRs, as ruivas da Inglaterra, da Irlanda que você quer ir. Feche os olhos, amigo. Canadá, amigo. Canadá. As meninas do olho azive. As meninas lá, branquinha. Você vai pro Japão, você é gringo, as meninas vão ficar afim de você, amigo. Você vai botar um shape massa, você vai se alimentar, amigo. A Nutella é barata, o queijo é barato, o pão é barato. Você vai poder comer Nutella todo dia. Chocolate da Ferreiro Rocher, amigo. Copenhague, olha que alegria. Batata, comida, suplemento barato. Olha você ficando grande. Olha a mulher chegando no... As gringas chegando no direct querendo dar pra você. Olha o green card na sua mão. Mentaliza isso aí, amigo. É a hora da felicidade. Você vai juntar os 500 todo mês. Vai falar lá com a agência, vai fazer seu passaporte e você vai fugir, amigo. Segura, eu tô segurando sua mão agora, amigo. Eu sei que você pode sentir agora. É o momento da felicidade beta. Eu posso ver você saindo dessa merda aqui, você sendo feliz na Austrália, sendo feliz na... Chorando, lágrimas caindo. Você vai andar na rua e vai ficar feliz, beta. Você vai ser respeitado no seu trabalho. Você vai ter alegria. Você vai ter PS4. Você vai comprar... Eu quero comprar iPhone. Você vai comprar porque você tem dinheiro. Você quer tomar um Nescau hoje? Você tem que ter leite. Leite é R$5. Nescau é 7. Com R$10 você não compra, amigo. Você não vai ter felicidade. Mas agora você tá no Canadá. Você tá na Austrália. Mentaliza aí. Mentaliza aí. Você pode comprar tudo. Você vai se alimentar. Você vai engordar 10 quilos. Mas você tem que... Esqueça a capivara. Esqueça a parede que quer lhe destruir. O Gado Cash veio para trazer a felicidade. Veio para trazer o caminho da felicidade pro Beta. Eu seguro a sua mão, eu sinto a sua dor. E eu sei que você vai vencer, Beta. Você vai chegar lá, vai juntar os 500 contos por mês, vai chegar aos 20 mil e 4, 5 anos e vai meter o pé no bochil. Vai fazer um curso de pedreiro, vai ser pedreiro na Austrália. O pedreiro na Austrália, vai lá, o pobre na Austrália, o cara tem uma moto mil. Uma moto mil cilindrada, e você, isso vai ser pra você também vai ser feliz no Canadá, na Austrália, no Japão, em qualquer lugar. Porque o Beta vai ser feliz. Porque o Beta não tem mulher, não tem dinheiro, não tem a felicidade no Brasil. Mas ele tem o mais importante hoje. Ele tem Deus, ele tem a esperança, e ele tem o Gado Cash, amigo. Exatamente, hoje, amigos. Hoje é o dia que você vai mudar sua vida agora. Você vai sair aí, ó. Vai na Prefeitura Barro, vai fazer currículo, vai no Subway. Você vai pedir emprego com toda a felicidade que você vai conseguir. E você vai ser feliz juntando dinheiro, 20 mil, vai embora e vai ser feliz, amigo. Pra nunca mais voltar. Em nome de Jesus, ouço um amém? Amém? Amém, irmão. Aleluia. Glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando vocês, eu fico imaginando vocês, amigos, betas, chegando lá em Sydney, lá na Austrália, lá em Ottawa, Quebec, Montreal, sei lá onde for, chorando de felicidade, falando, meu Deus, quanto tempo perdi da minha vida no bochil, sendo humilhado por esses políticos, por Lula, Bolsonaro, Maluf, seja lá o que for. Freixo. Freixo, sendo humilhado pela Rede Globo, pela Record, pela Igreja Universal, lá pelo Di Macedo, Malafaia, pelas mulheres, pelas... Mulher branca, preta, gorda, magra, e aqui eu tenho dignidade, aqui eu tenho a minha Nutelinha, eu tenho aqui meu computadorzinho, e posso... Ferreiro Rocher. Ferreiro Rocher. Exatamente, amigos. O todo sofrimento, amigos, é passageiro. Porque aqui do GadoCast nós estamos com uma campanha. Até 2022, nós queremos pelo menos 100 ouvintes saindo do bochil. Pode ir para qualquer lugar do mundo. Tem que sair do bochil, tá? Nós estamos na campanha, e toda vez que você sair do bochil, você manda um e-mail para mim com um relato da saída do bochil. Fala, me libertei do bochil, fugindo do bochil. A gente vai fazer um quadro só com os ouvintes que estão fugindo do inferno, né? Acho que já deu, muito obrigado pela participação. O pessoal, você aceita participar de mais um GadoCast, o Beta Pobre? Claro que sim, eu sou o Beta, eu conheço vocês, eu vim aqui para trazer felicidade. O Beta Pobre vai ser fixo aqui no GadoCast, quando precisar ele vai chegar e... Vai fazer o GadoCast. A nossa voz nas favelas. Nosso amigo Beta Pobre. É ouvinte raiz. Virjão, igual a mim. Né? Beta, mais que eu, até. Né? E que conhece a nossa dor. Que sente a nossa dor. Aqui não é podcast que vai chamando Alfa. Alfa infiltrado. O Beta Pobre. Fake Cell. Fake Cell. Fake Cell. Aqui não. É celibatário true. É true cell mesmo. Entendeu? Então, amigos. O papo foi mandado. Né? Espero que vocês... Se contenham nas críticas, né? Aqui o GadoCast é um podcast pra todo mundo. É o podcast do preto, do gay, do gordo, do magro. É o podcast pra todo mundo. Tem até mulher aqui, amigos. Nós amamos as mulheres. Eu amo minha mãe, que é narcisista. Eu amo minha irmã borderline. Eu amo minha tia LCR. Eu amo todas as mulheres da minha vida. Você também ama, né, ô Beta Pop? Eu amo minha mamãe. Minha mamãe é mais do que uma joia rara. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É minha mamãe, o depois, meu papai disso, e o gado. Fala. A minha mamãe, o meu papai... Os amigos aqui, Beta, e o GadoCast, que é o seu amigo da internet. Depois dizem que a gente é misógino. Como que a gente pode ser misógino se nós não amamos nossas mães? Eu amo a mulher, as mulheres que não me amam, que não retribuem os meus sentimentos. Elas que nos odeiam. E nós não odiamos de volta, nós amamos elas, não é assim. O problema é que a gente tá se protegendo, né? Outra coisa, fico falando que a gente é de esquerda, que a gente é comunista. Como que eu posso ser de esquerda se eu faço parte do MDP? Aí vocês estão caindo numa incoerência, né, amigos? Então, por favor, amigos, vamos ser um pouco mais coerentes com as críticas, né? Então é isso, amigos. O papo foi mandado. Até a próxima. E entrem nessa campanha. Saiam do bochil. Saiam dessa matriz violenta das favelas. Se despede aí deles, o Beta Pobre. Adeus, amigos, e a felicidade no Brasil é o aeroporto. Adeus. Até a próxima, amigo. Tchau. Tchau pra eles. Tchau.